5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem acredita ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo S, o nome construído com história. BV, precisando de dinheiro, a BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar, estádio 97. É, de trilha nova, de abertura nova. Não é verdade? É, mano, o bagulho é louco, hein? Aí. Sensacional. Muito bom. É louco. É, gostei. Aí eu fiquei com medo, viu? Medo mesmo. Aí esse moço tem a voz brava. Esse moço? Ah, tem, né? É o Mano. É o Mano Brownson. Ah, eu sou fã dele, viu? Mano Brownson. É verdade. Olha, eu sempre ouço fazendo almoço. Você ouve Racionais? Ai, eu ouvo, sim. Eu acho bonito. Ah, não pode ser. Caramba. Ai, qual o seu? Eu ouvo. Vida Louca, parte 1, parte 2? É, O Homem na Rua eu gosto. Não, mas na estrada. Ah, é isso aí. Eu gosto dele. Esse é o Estádio 97, aqui na Energia. Opa. 97. E aí, seu Bento? Opa, beleza, né? Seu Bento brincando de querer dar sustos. Bento! É. O que acontece ali, só, Sombra? Cuidado, seu Bento brincar, entrando no estúdio. Foi boa essa aí, né? Você é louco. Hã? Cuidado. Não, falei que o dólar tinha batido 3.10. É louco. Cuidado. Não, 3.70. 3, não, falei 3.07. Eu fui brincar e... Mas você acha impossível isso? Não, mas o dólar chegou a passar os 3. Rompeu 307, a parada dos 3 e voltou a recuar nos 2.90 e pouco. Ele falou 3.70. 3.70? Você tá louco, vai tudo pro saco, meu. Já tá indo, aí... Já tá indo pro saco. Ô, Poliano. Já tá indo. 3,70, mas um pouquinho tá aí, velho. Tá chegando. É tudo pro saco. Não, já tá indo. Nem me fale, meu. Então tem a nota de 3 reais? Perdi toda a minha explotação, né? Mas tem que divulgar a lista lá, hein? Tem. Quer saber os nomes, pô? Tem que soltar ali. Calma, calma. Vai ter o Mega Manifesto dia 15 de março, é isso? É, calma. Acho que sim. Mega Manifestação, é isso? O Brasil inteiro, não é? Vai, eu vou pra rua. Eu estarei na rua. Eu também estarei. Que dia que cai dia 15? Domingo. É, domingo. E todo mundo fala que brasileiro é acomodado, que não participa de nada. Mas você vai deixar de ir pra Maresias? Vou. Ah! Só porque tem bar mitzvah. Não interessa. Não iria. Onde você estiver, atenção brasileiro, onde você estiver, Maresias, Maranhão, vai pra rua. Não, desculpa. Não. Protestar em Maresias não é protestar. Não, mas eu não vou. Não é. Ó, Benjamin, não dá, hein? Não, não é. Mas eu não falei tem que fazer sacrifício. Mas, Benjamin, não Benjamin, dá Benjamin, pra ir lá, não, ele hein? Você vai viajar? Eu falei, não, eu vou estar aqui. Na Praça Charles Miller, Benjamin. Cola lá na Praça Charles Miller. Ah, eu vou mesmo. Cola lá. Eu tenho todo o meu direito, sou brasileiro. Paga seus impostos. Tô descontente com o que eu tô vendo. Tenho todo o direito de protestar de forma civilizada, sem quebrar nada. Exatamente. Sem xingar ninguém. Todo mundo tem, né? Eu vou pegar meu megafone com meu helicóptero. Onde você vai e vou ficar lá em cima, eu, Benja, cada um no helicóptero. Vamos ficar. Como vai ser direta seu já. Direta. Assim? É. Tô no comando. Beleza, beleza, beleza. Mas direta já já tem. Então eu vou gritar qualquer coisa. Você vai cuidar das camisetas lá que tá dando problema. Mas vamos. É, vamos às manchetes. Começar com o Corinthians. É, começando com o Corinthians, vai. Vamos Corinthians, lá. Hoje tem jogo. É verdade. Hoje é aquela coisa, né, mano? Sim. Dá pra ouvir tudo na transmissão, né? Os palavrões. Dá pra ouvir tudo. Não tem torcida hoje. E o Corinthians. É, dá pra ouvir tudo, é verdade. Dá pra ouvir tudo. O cara mandando outro pra aquele lugar. Esse negócio, desculpa, só um intervalo aí, um parágrafo. Desculpa. Esse negócio de ouvir tudo. Pô, domingo eu tô lá assistindo o jogo do São Paulo contra o Rio Claro. Aqueles microfones na beira do campo, enche o saco. Ah, você ouve também lá, hein? Você ouve também lá. Porra, bicho, tudo que os técnicos gritando ali. Sobressai, às vezes, até em cima da voz do locutor. Pior e fica que... as musiquinhas de torcida sobressaindo. Blá, blá, blá, blá, pelo amor de Deus. Tem, sai uns palavrão ali. É o... né? Tem treinador que chuta isso, já viu? É o frisson, né? O Muricy dá umas bicadas nisso aí, velho. Ambiência. Ele não deixa, não. É uma coisa, né? Mas ficar atrapalhando a narração. É. Uma hora que ficava no mesmo tom do Kleber Machado, encheu o saco. Mas esse microfone é tão bom. Se tu dá, é pra ouvir a voz do Mortosa. É verdade. É, tu ouve, é verdade. Mas desculpa, viu, ô Bento, o negócio é o seguinte. É, com relação a esse negócio de microfone na beira do campo, eu acho isso uma cretinice. Eu acho uma também. Falta de vergonha. E aí você vê lá um boçal, tá certo, que tá narrando o jogo, um idiota. E coitado, fala, mano. É, o treinador é boca suja. Na hora que ele deixa o microfone aberto, o idiota coloca o microfone na frente do narrador. Mas é que tá, não importa, Benjamin. Então você vai lá e fecha. Não tem culpa. O locutor aí tem autonomia pra pegar e falar pro cara do áudio. Fala, bacana, fecha aquele microfone. Tem não. Fecha aquele microfone. Não tem não, gente. Acho que o Galvão tem, mas o locutor não. É, um normal. Esse é o principal. Esse é o principal que vive criticando o treinador. Esse é o principal que vive criticando o treinador quando o treinador fala um palavrão. O cara tá no local de trabalho dele, tá certo? Ele tá instruindo o time dele. Ele não tá na sala do Galvão Bueno pra ele se portar de maneira adequada. O cara na frente do banco, Sombra, ele tem que gritar com o juiz. Claro. Ele vai falar palavras obscenas. Ele vai xingar a mãe de todo mundo. E tá na cara que isso vai acontecer. Agora você coloca o treinador como um boca suja. É verdade. Muito bem. Vai pro inferno. Mas hoje... Retomando se bobear, aqui, nós vamos ouvir muitos xingamentos, né? Hoje vai com dar certeza. Pra ouvir. Não tem torcida. Olha, mano, hoje o Corinthians aqui tá definido aqui já, né? Sem muitos mistérios. Vamos aqui a escalação do... Já definido aqui. Nós definimos aqui. Você definiu. É, não, é esse aqui mesmo. Vamos lá. É o Cássio, né? O Fagner, Edu Dracena, Gil Wendel, Ralf Elias, Jadson, Renato Augusto. Ralf. Mendoza e o Danilo, mais uma vez, será o centroavante. Bom time. Bom time. Olha, se não acontecer nada de estranho, eu acho que o Corinthians é favorito. O Corinthians ele vai pra campo com o que tem de melhor, viu, Bento? O Corinthians ele tem aí dois desfalques, né? Que são ali. Sheik. É, tem o Sheik, tá certo? O Guerreiro também que não joga e Guerreiro. Tem o Fábio Santos. São três, na verdade, né? Guerreiro. É que o Felipe, a ordem natural dos fatos é que mais cedo ou mais tarde o Edu Dracena assume a posição ali de titular, né? Acho que dor de ouvido, mano. É triorvido. Não, o zagueiro Felipe, de fato, ele tá com... É o Tite que ele tá? Não, o Tite é o técnico. Não, ele tá com hepatite. Enfim, é uma inflamação no ouvido. Então, querendo ou não, acho que o Corinthians aí, Bento, ele tem o... que tem de melhor hoje à disposição é isso. O ataque do Corinthians vai ser Steven Mendoza e Danilo, como você bem citou. Eu acho que já é o suficiente pro Corinthians passar o babão aí no São Lourenço. Engraçada que a escalação do São Lourenço, hein? É, por quê? Posso falar aqui, Sombra? A escalação do São Lourenço? Manda! Mas por quê? Não, os nomes são engraçados. Porque, assim, a gente tem a brincadeira do Chupa, né? É o Chupa Delivery. Exatamente. Não é verdade? E hoje, o que deve ter de nego que vai torcer pro São Lourenço, logo? Não. Vamos lá, temos aqui o Torrico no gol. Torrico. É. Eu não vou jogar. Agora vem Bufarini. Bufarini. Seto. Caruso e Mas. Tá certo o que você falou? É. Certo. É. Aí vem Muses. Mercier. Mercier. É. Bianco. Não, Blanco, desculpa. Blanco. Romagnoli, Blanco. Esse aqui é engraçado, hein? Barrientos. Esse aqui. Ah, isso aí é quando eu vou no banheiro. E na frente tem uma mistura aqui, ó, de Mauro Naves com o Matos lá do Parmeira. Mauro Matos é o ataque. Mauro Matos. Faltou uns nomes clichê assim, né? Faltou. É. Faltou. Faltaram uns nomes meio clichêzão. Faltou. Porque, né, assim, no Chile, sempre tem um Chile, tem um Rojas. Né? É. No Chile sempre tem. No Equador Hernandes, tem Hurtado, né? No Uruguai tem Hernandes. É, exatamente. Uruguai. Sempre tem uns Hernandes, uns Hurtado. Faltou, que é um time meio... argentino mesmo, só o Romagnoli aqui que tem Romagnoli a cara, tem, né? Aquela coisinha. Não, mas e esse cara acho que é o melhor do time, mais é conhecido também. É, isso mesmo. Romagnoli. Mas dizem que já foi a melhor fase dele, não é? Foi. É, já tá no final, né? Ele ia pro Bahia, lembra? Ele tava fechado com o Bahia. Bahia. É verdade. Ah, aí ele chegou lá na Bahia e falou, não, desistiu e voltou. Acho que nem foi. É, acho que nem foi. Tá certo, então. Será que enganaram ele? Ah, o Sombra, eu acho que ele achou que era um time grande do Brasil, viu, cara? Não, onde tem o Cristo? Ele falou, onde tem o Cristo Redentor? É na Bahia. Aí ele falou, não, não é, não. Pode ser. O Maracanã tá na Bahia. É, vai saber. Vou? Vai saber. Tudo não bem. Não? Vamos agora ao Parmeira. Ah! Fala de nós, né? Fala de vocês. Fala de nós aí, seu Bento. Fala de nós que temos a camisa mais valiosa do Campeonato Brasileiro. 50 milhões. E não adianta vir com conversinha, com mimimi, com mimimi, que tá aí, tá na cara de todo mundo, tá um monte de coisa. Depois passa lá uns dias aí, vai falar, ah, onde saiu? Né? Saiu essas hoje. Coisas, né? Então tá bom, é isso mesmo. Fala isso mesmo. Não, mas pra quem não sabe, essa é uma informação verídica. Passou Corinthians, passou Flamengo, que tem maior torcida. Passou tudo. Camisa mais valiosa. Fala de nós. Fala de nós. Essa é, isso. Essa é uma informação correta. Então, vamos lá. Fala essa de nós. É uma informação legítima. Todas as informações que eu dou são corretas. Não, pelo todas. Contrário. Sim, todas. Aquela do site polonês lá, você passou vergonha. Não, mas polonês. Essa é verdade. É polonês. Não, o site polonês. O site polonês. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Era enquete. O site, o espanhol que falou que nós também somos. Todo mundo fala de nós. Fala de nós. O mundo hoje, fala do Palmeiras. Fala de nós. O Palmeiras hoje vai até a vitória da conquista. Ah, tá. Né? Tentar conquistar uma vitória. Ah, gostei. Isso aqui foi fácil. Isso aí foi fácil. Chegou lá com festa, viu? Os meninos tudo beijando o jogador. E aqui o Verdão hoje vai campo com o Fernando Praz. Ah, o Praz vai. Vai. Tá. Lucas. Tóbio. Jackson. Reserva. E João Paulo. Reserva. É. Gabriel. Esse Arouca, jogar. Arouca é titularzaço. Alione. Também joga. Robinho. Joga. Dudu e Cristaldo. Todo titular, hein? O Rabinho que tá fora do jogo, né? Do paulistano, tá. Né? Porque tá. Ele tá suspendido. Tomou cartão amarelo, né? É. Suspendido? É. Vocês vão pegar uma grama batatais, é isso? Diz que lá é um pasto lá, né, Rio? O estádio lá. Falaram que é um pasto. Parece um pasto de cavalo lá, verdade, né? É verdade. Mas é, eu espero que o menino Gabriel entre aí, pelo menos um segundo tempo pra poder, né? Olha, eu duvido, viu? Coloca o menino pra jogar. Vai botar o Michael Leite, o Leandro Siqueira. Não, Michael Leite é o cacete, que Michael então, Leite? Então você vai ver. Não, Pereira, pô. Sabe por quê? Leite não, pô. Ô, LG, eu imagino o Dodô, aos 30 do segundo tempo, tem mais uma substituição. É. Aí ele na expectativa do Jesus entrar. Aí ele põe o Michael Leite, esse aqui vai infartar, então a avó já avisa. Ah, obrigado, vovó. Não, mas eu não vou gostar de Michael Leite, não. Se tem lá o menino, tem que pôr o menino, RG. Tem que deixar. Põe o menino pra jogar. Técnico tem que deixar a vaidade de lado, tem que deixar essa coisa de que eu mando, eu sei a hora. A hora é do moleque. Põe o moleque pra jogar. RG, pelo amor de Deus. É a hora do moleque, porra. Vai põe o cara pra jogar. Vai pôr na hora que tiver difícil a coisa? E nem o ano passado. Né? Ô, Benjamin, eu tô errado. Ou você põe o moleque agora, num momento legal, bacana, sabe, Copa do Brasil. Agora, vai deixar lá que nem o ano passado. Aí meteram as molecadas pra jogar, né? Quando a coisa tava ruim, meteram 5 moleques da base pra disputar lá o finalzinho do campeonato, RG. 5 da base colocaram lá. A explicação do Oswaldo é o seguinte, que esse Gabriel Jesus, né? Colete, Gabriel Love. Esse menino, ele fala o seguinte, ele tem apenas 17 anos. Isso. E tá preparando pra entrar com calma. Ele falou ontem, aos poucos, então. Vai pô, menino, não. Você pediu pra ele, não? Pelo que eu pedi, não. Mas não. Pelo que eu entendi, ele vai jogar assim. Até porque o Oswaldo falou que o moleque é diferenciado. Então, o Oswaldo... É vaidade. Mas não é agora, papô. Mas não é vaidade. É vaidade, Benjamin. Pô, moleque, pra jogar, mano. Se o técnico reconhece que o garoto é diferenciado... Ele não conhece, mas deixa de falar. Esperar o time tá numa situação difícil, aí mete moleque. Não, mas não é meter na situação difícil. Eu acho que ele tem uma parcela de razão. É um menino de 17 anos. Então, pô, não tem nada a ver, põe com 16, põe com 15. Põe com 16, com 15. É muito melhor pra ele, porque se o moleque realmente não der nada em 2, 3, 4 jogos, pronto, resolveu a parada. É errado ou não? Caramba, vocês são frios, né? Ah, não tem nada a ver com frio, gente, é um moleque... Então, mas ele tá com gana de jogar, põe ele pra jogar no contra esse time aí. Mas o cara não falou que ele não vai jogar. Não, eu sei que ele não falou. Ele fica fazendo doce pra escalar o cara. Não é doce. Cadê o doce? O cara tá falando assim, pô, calma, vai subir, tem que preparar. Ah, tá bom. Sabe qual que é o problema? Fala só, eu acho que existe um meio termo. Ok. Existe um meio termo. Não é pra, de repente, você já escalar o nego pra sair jogando e também não é pra o nego apodrecer. né? Com certeza. Não é. É aquela lógico coisa, que mas você, tem ele tempo. Fala, você fala, eu falei a mesma coisa. É uma, não falou a mesma coisa. Como não? Eu não falo, ele tá levando, ele é vai, momento, levar, ele vai começar a botar o já passou, banco. Já passou. Esse período que o Oswaldo de Oliveira tinha que esperar, já passou. Não, o não, time tá bom. O time tá bom. Põe o moleque. Eu tô falando exato, pra colocar o moleque. Mas ele explicou que não é por causa do time, que ele tem só 17 anos. E ele falou, pô, é ansioso, é moleque, vamos preparando isso pra entrar na área. Não importa, Benjamin, você pode não ter importa, 15. O cara é o se técnico. Você joga bola, se você é moleque bom de bola, você pode entrar num time com 15, com 16, assim. Com 17. Não é todo mundo que é assim. Tá bom, vai. Bom, mas a meu ver... Então, moleque de 17 anos... Então espera ele fazer 19, aí a pode. A meu ver... Ele já vai estar longe. Se é o Luxemburgo, o Filipão, você vai falar, não, tá certo, tem que esperar. Olha, a meu ver... Quantos anos o Muricy colocou o moleque aí nesse, no último jogo? Que moleque? Vem cá, então tá o Muricy, então tá bom. Então tá bom. Apareceu o Áureo. Apareceu. Esse moleque ele voltou pra jogar aí no jogo de São Paulo. Ano passado apareceu. 17 anos. Ano passado apareceu o Áureo. O Evandro. O Áureo, lateral direito, apareceu. Todo mundo encheu a bola, a torcida. Cadê o Áureo? Põe o Muricy e falou: pô, não dá, tem que controlar. O moleque tá, né? Vou pé no chão. E tirou. E o Neymar, subiu com quantos anos? O Neymar é, uma, bom, Neymar é um... Neymar mas... é, você não vai comparar, né? Neymar não é, Neymar é outro patamar. Nem tanto amar. E se o moleque for? Calma, ele aí vai... Que tá. Mas ele se não for, não vai saber. Ah, vai voltar. Olha... Vamos devagar, meu. Acho que às vezes, assim, o menino é muito bom, é verdade, é promissor. É... Mas só que, assim, já escalar de cara pra sair jogando, eu não acho, não. Acho que há condições dentro de uma partida pra você chegar e botar numa boa. Segundo tempo. Porque o cara... Não é qualquer segundo tempo. Não, também não penso que seja assim. Você pega vai... O Palmeiras enfrenta quem agora? Vitória da Conquista. Pô. E o Bragantino depois. É um jogo fora de casa. Depois Bragantino. É um jogo fora de casa. É Copa do Brasil. Por pior que sejam os times, é gramado ruim. Sempre pega uns timinhos que são chatos. Mas não é estreia aí, do moleque. Bom, vocês pediram minha opinião? É. Entendeu? Pedi. Então eu preciso dar a minha opinião, não a opinião dos outros. Então, eu penso o seguinte: tá lá fora, tá jogando lá. Ah, ó, 3-0, 30 do segundo tempo. Pô, legal. Agora é hora. Põe lá, partida resolvida. Vai ambientando, vai ambientando. Eu acho que é assim, vai ambientando, vai sentindo. Porque o próprio jogador, às vezes, é... Não é só por questão da idade, às vezes é muito mais do psicológico. Você pega, às vezes, um menino de 17 anos mais amadurecido. Neymar era um tipo desses um pouco mais amadurecido. Você pega um outro que aí sente mais o peso. Vai sentindo. O que não pode, muitas vezes, e que eu entendo, às vezes o Muricy é muito disso, né? Que às vezes segura demais. Por exemplo, eu acho que o Bosquilha tá muito... Segurou demais o Bosquilha. Talvez tenha as razões dele, mas eu, como torcedor, acompanhando o jogo pela televisão, pelo rádio, pra mim, segura demais. Acho que o Bosquilha já merecia ter entrado mais no time. Mas tudo bem. Agora, concordo, assim. Não é... Já joga lá. Já... Mesmo porque, senão, também os outros que chegaram lá, né? Porra, deixa eu jogar. Aí, joga. Beleza. Tá vendo, ó? Você não tá indo bem. Agora eu vou dar chance pro garoto. Mas põe na boa. Não põe... Mas sabe qual que é o problema? É que se dependesse do Oswaldo Oliveira... Nem no Paulista ele estaria. Ele só entrou porque o Creiton. Mas isso é uma informação sua. É verdade, o Creiton é sem inscrito, aí não veio a documentação. Ela não tá gagá, não. Agora, isso é quente. Agora tem o seguinte: mas o Oswaldo e o Alexandre Matos não contrataram vários jogadores de ataque? Que sentido faria ter contratado lá o Rafael Marques, o Leandro Banana? O Dodô? E já tendo o Cristaldo? Né? E já tendo o Cristaldo? E você contrata os caras e não escreve? E o Michael Leite é igual, porque ele pediu pro Michael Leite ficar também, né? Você tem que ter alguma lógica nisso. Agora, o menino é bom? É. Mas fazer o quê? Então contratou a mais do que devia? Mas o Michael Leite é horrível, a gente já sabe, Sombra. Não pode deixar o menino longe e o Michael Leite no banco. Mas o Michael Leite é outro papel, hein? Ah, mas eu acho que se o menino tem qualidade, independentemente de você ter contratado jogadores, eu acho que você não pode ficar... Ah, eu não posso dar um tiro no pé porque eu trouxe um monte e já tinha um aqui. Desculpa, mas, mano, se esse que tá ali que é já é melhor, eu não acho que pra jogar. Cara, não, eu vou te falar, isso. Tem coisa que a gente... Todo mundo fala que esse menino é bom. O Oswaldo falou, o menino é diferenciado, mas ele fala... Ele mas eu fala, também acho que tem que ser um pouco ponderado falou, pra começar então, a colocar o cara, ele pra não falou não que o queimar. Menino é ruim, muito pelo contrário. Ainda mais pela euforia da torcida, mano, eu entendo. É o seguinte, você contrata o Rafael Marques e o Leandro Banana. Ah, contratou. Beleza, contratou. Aí você não inscreve os caras. Porque você vai subir o garoto. Então não deveria ter contratado. Mas tem três jogadores. É o Crisaldo, o Leandro Siqueira então. E o Rafael Marques é meio de campo. Ele não Leandro tá deixando Pereira. Ele de lado. Ele olha já aqui, disse isso. Eu lembro, tá? Ele já disse, viu? Eu lembro que em 2003 surgiu uma promessa que chamava-se Wagner Love no Palmeiras, né? Vinha da base e tal. Jogou aquele ano mesmo, jogou, né? A Copa São Paulo do Futebol Júnior. O Palmeiras chegou lá na final contra o Santo André. Acabou perdendo aquele jogo contra o Santo André e o Wagner estava jogando, né? Inclusive foi barrado por causa do negócio do Love, foi criado lá, porque ele foi sair com uma mulher lá, aquela coisa toda. Bom, passou um tempinho, o Palmeiras jogou com o Vitória e tomou uma trauritada do Vitória. Você lembra desse jogo aí? 7x2, 7x3, sei lá quanto foi esse jogo aí. Que o Marcos foi chutar, tava foi 7x2. Aí beleza, no jogo lá da volta, 7x2 é e já praticamente não valia porcaria nenhuma, porque o Palmeiras não ia golear os caras lá. Meteram o Wagner Love lá naquele jogo. Foi lá que ele começou. Meteu na roubada, e né? E ele meteu dois gols. Foi lá, numa roubada desgraçada. Aí o moleque foi e fez o gol. Ah, agora sim, Wagner Love. Aí meteram o Wagner Love na segunda divisão, né? Vai, aí joga, né? E aí foi o Wagner Love. Então assim, eu acho que tem que pôr pra jogar, velho. Não tem esquema de ficar segurando. Como é que o Domênico? Sabe, não tem quanto esquema, o Rio não. Claro na arena, eu entendo tem que cada um tem uma jogar. Opinião. Eu acho que cada um tem uma opinião e é válida a opinião de todos, entendeu? Rio Claro, meu. Ah, contra o Bragantino aqui, não ó. Põe aí, moleque, vai jogar, pô. Assim você não acha. Não fala assim que você. Hã? Não fala que você acha válido. Não acha. É válido. Vocês não. Colocaram no ar, é válido. Não. Tudo que é colocado no ar é válido. De repente agora, faz uns dois cada um tem uma opinião. Né? Uns acham que não, outros acham que tem que esperar. Eu acho que o moleque tá com gana, tá com vontade de jogar. Tá. Se não é agora, tá vai com grana quando? Também. É aí que tá. Não é com essa grana toda também, né? Aumentar o salário dele, mas não sabe, é aquilo. Eu li uma reportagem também, como eu só tenho 30% dele já, não exatamente, possível. Porque foi pra renovação do carro, ó. Ah, senão o nego ia, ó, vazava. Já mas começaram o Bento, a plantar não proposta, né? Mas, não adianta, incrível, não, mas não adianta, não adianta, porque esse 30%. Tipo de coisa, esse tipo de coisa acontece por causa da Lei Pelé. Sim. Não adianta. Vai fazer o quê? Lei Pelé é defendida pro seu Benjamin. Vamos, continuando com as manchetes. É, isso mesmo. Estádio 97. Muito defendida. Muito defendida. Vamos ao... Oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Também... Acho que foi o Benja até que rascunhou a lei. BV, precisando de dinheiro? A BV Financeira tem a solução. Ligue 3.003.7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Continuando com as manchetes. Chama aí, seu Tricolor. Benja, tá dormindo? Não tô nada, tricolor, pô. Eu vou te falar, dormindo época, não. Antes da Lei Pelé, o dinheiro é só pros clubes, né? No ar, os dirigentes falam que a Lei Pelé prejudicou muito o futebol, mas fora do ar, como eles gostaram, né? Gostaram? Da Lei Pelé, né? É. Não ficou melhor, né? Você fala assim. Vamos ver o que tá acontecendo. Pode ser. Hoje é muito descrente, né? Às vezes, às vezes você tá alegre, Sombra. Às vezes você chega empolgado pra trabalhar. O Benjamin, ele tem uma aura ruim. Depois é negativo pra caramba. O cabelo preto. O Benjamin é o hard, né? Eu sou totalmente positivo. Vida, é que as coisas que não dependem de mim, que dependem de coisas que a gente sabe quando funciona. Só pensa em tragédia, só posso tragédia no seu. O Benjamin, quando ele vai entrar, Sombra, tem uma samambaia aqui no canto. A dona Natália, ela faz assim, tipo uma parede pra escorar, pra aura ruim do Benjamin não atrair a planta. E o CK. Quando ele já passa, a flor murcha. Quando eu entro, é igual os times entrando na Libertadores, os times adversários, os polícias para bater esse campeão. Isso mesmo, praticamente. Praticamente. Fala aí do tricolor, pra mim, vai. Vamos. Sou corintiano. Todos. Você não tem ouvido de São Paulo? Você não quer ouvir de São Paulo? Ouvi, eu quero de todos, mas eu trouxe corte com o Corinthians Paulista. Eu só falei que você ia ouvir do São Paulo. Ouvi de São Paulo, mas sou corintiano. Mas olha só, você vai vibrar. Tricolor mesmo que não tem o pato no final de semana, você tem que pagar a grana, vai. Sim. O Centurion. Centurion. É confirmadíssimo. Olha, o Muricy não tem que inventar a posição do Centurion. Não, né? Ali, pronto. Olha, o Centurion é um jogador que atua pelo lado esquerdo, você entendeu? Ajuda a armar a equipe, mas é jogador ofensivo. Sim, é isso aí. Tem que inventar o nego pela direita, pelo meio, né? Tem que facilitar o negócio, meu. O cara já mudou de país, ó. O cara já mudou de país. Não inventa. Já. Né? Já mudou de país. Não dificulta mais, né? A mudança adaptação, de país já é suficiente. Não muda a posição também. E hoje ele vai estar torcendo pelo empate do Corinthians, ele falou. Empate? É, ele falou. Mas empate os dois passam o São Paulo. Mas pelo menos não avança, avança muito. Repito, o melhor resultado para São Paulo hoje seria a vitória do Corinthians. A derrota dos dois, mas não dá. Não. O melhor resultado para São Paulo seria a vitória do Corinthians. Porque o próximo jogo, Domênico, é São Paulo e São Lourenço jogando aqui. O melhor é a vitória do São Lourenço. Imagina, você tá louco. Empate, gente. Ué, porque... Não sou não. Porque, mano, se dá a vitória do São Lourenço, o São Lourenço vai pra 6 pontos, não é isso? Isso. São Paulo com 3, Corinthians com 3. Só que São Paulo já passou o Corinthians. Passou aí no, 2 gols, tá louco? Ah, mas não importa, é o que se acabasse hoje, o Corinthians tava fora. Se acabasse, tem um turno inteiro pela frente, você vai tudo ficar bem, mano, mas analisando critério de desempate agora. Tem, empate é o melhor. Rodada. São Paulo, gente. Era só um minuto, eu tenho um raciocínio aqui, eu não posso falar? Pode. E o São Paulo, pro São Paulo é melhor a vitória do São Lourenço. Porque aí o São Paulo pega o São Lourenço e pode jogar contra o São Lourenço. Ganhando do São Lourenço na próxima, ele vira líder da chave. Vira líder da chave, independente do que vai acontecer. Porra, é só olhar. Independente do que vai acontecer, não. Porque se o Corinthians vence o próximo jogo também fazendo uma diferença de pontos. Mas ele tem que fazer muitos gols, né? Não importa. Então não vai pegar o Danúbio ainda. Ah, no mínimo em segundo. O Corinthians ele vai pegar o Danúbio, que é o sparring do grupo. Mas no mínimo em segundo, mano. Aí vai pode aumentar o... A linha de raciocínio básica e óbvia, moto. O Corinthians ganha hoje, tá certo? O Corinthians vai pra 6, o São Lourenço fica com 3, São Paulo com 3. É o melhor resultado do São Paulo, mano, é um empate. O próximo jogo do São Paulo, não acho. Não acho, vou falar o porquê. O próximo jogo do São Paulo é São Paulo e São Lourenço jogando aqui. Se o Corinthians ganhar bem do São Lourenço, o São Lourenço já chega desanimado. Se o São Paulo ganhar do São Lourenço, o São Lourenço já perde qualquer chance de classificação. O Danúbio vai tirar ponto de alguém, não tenho dúvida. Será? Porque eu não lembro de equipe que terminou o turno... Sem ganhar nenhum jogo. Sem ganhar um ponto. Não lembro de alguém que chegou lá. Ah, deve ter. Zero ponto, não lembro. Deve ter as porcarias por aí, sim. Ah, mas ó, o Danúbio, algum ponto ele vai tirar de alguém. Alguém, sempre assim. Gente, se tudo for na base da lógica, aí também não dá, né? Todo mundo ia acertar a loteria esportiva. É por isso que existe a zebra, existe o imprevisto. Não tem, que o Danúbio vai tirar ponto de alguém? Vai. E só vezes, espero que não seja do Corinthians, o restante que se lasca. É, até do São Paulo que vai jogar lá, pode ser. Sei lá, às vezes o time vai lá jogar, fala assim, é o Danúbio, vai lá, às vezes empata, às vezes dá uma zica e perde. Pode acontecer. Pode acontecer, gente. Eu não volto assim, falo alguém apostava aqui que o Cruzeiro não ia ganhar do Huracão ou ter no Mineirão? Então. O Cruzeiro tá pipocando, hein? Mas tá pipocando. O Atlético. O Atlético tá dando uma ramelada. Alguém que apostava que o Atlético não ganhava semana passada lá no Horto? Também, perdeu pipocou. Perdeu pro Atlas do México? Pipocou. Pipocou. Tudo pipocou. Depois é difícil. Gente, e pela Copa da França, o PSG tá ganhando do Monaco por 1-0. Foi gol de Matuidi, com certeza. Não, com certeza. Monaco não tá jogando. Olha, eu queria ver um quadrangular que era PSV, PSG, um ABC de Natal e o CRB. Só siglas. Só siglas. Só siglas. E tem mais o CSKA Moscou. Mas aí precisa mais um, senão não dá, não fecha o... É isso aí. Fala outro com sigla. O São Paulo é isso aí, né? O ASA. O Rudy lembra bem. O RBR Brasil. Vamos ao... Daqui a pouco tem um bate-bola com o Tite. Vai ser muito legal. Daqui a pouco bate-bola com o Tite. Tá bom? Deixou material aqui pra gente. Tá lá na Argentina, mas vai rolar um bate-bola aqui com a gente. Já o Peixe. Peixe. Santos! Let's go! E aí, RG, como é que tá? Aí, esperando o jogo contra o Botafogo. Final de semana, né? É a ansiedade. Pensei que ele ia falar que tá esperando o jogo com o Barcelona. Verdade, o assunto da semana do Peixe, né, RG, é sobre a construção do novo CT, Meninos da Vila. É. E uma parte lá, o departamento jurídico não gostou muito da ideia, né? Quer vetar, então esse é o assunto principal da semana lá. E você, RG? Sua pergunta agora. Você queria um novo CT? O conselho diretor que vai ter que decidir, né? Não, cara... Isso é muito relativo. Querer um novo CT, precisa ver as condições, onde vai ser. Qual a vantagem pro Santos? A proposta, entendeu? A tendência é essa, todo mundo fazer suas arenas, ter suas arenas. Seria importante o Santos ter, mas eu acho que isso ainda está um pouco distante, né? Está um pouco longe. É muito complicado. Acho que tem que pensar primeiro em arrumar casa, se arrumar financeiramente. Enfim, eu acho que tudo isso é legal pro... para a discussão, né, para o bate-papo do boteco. Mas eu acho que tem um monte de coisa ainda aí para ser resolvido antes de pensar nisso. Mas sabe aonde, como, quando, por quê, por quem, como é que vai ser, quais são os resultados a favor e contra. Acho que tudo isso tem que ser discutido. Importante ter, sim, né? Fazer o quê? Claro. E com relação ao jogo, aí a única expectativa é de que realmente o Gabigol entre aí no lugar do Robinho e faça um bom jogo, se firme, porque continuo dizendo, tá ficando difícil, né, tirar o Gabigol do time. Então vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer aí. Nossa, isso. Tava vendo aqui uma chuteira aqui do Soares, a nova chuteira do Soares, não sei se ela é personalizada, estilizada. Linda. Vem com uma mordida. Não, vem com marcada dentária, parece boca de vampiro, bicho. coisa nojenta, meu. Não é, Bá? Ele mesmo tá se zoando, então. Ah, mas é bonita. Ah, eu... Não tá se zoando, ele se aproveitou do que ele fez pra lucrar em cima dele. Só um vampiro, boca de vampiro. Ah, é. Então, quando ele... lógico que se a chuteira é dele, quando ele pede desculpa... Mas desculpa. Então... Não. Não, não, tá errado, tá errado. O cara não pode tirar vantagem de uma atitude imbecil. A mesma coisa, amanhã a Suzane Richthofen começa a patentear taco de beisebol. Fala, ó, compra o taco de beisebol da Suzane Richthofen. Ah, vai tirar proveito de uma situação que tá errada? Mas o Soares não matou ninguém. É, mas não importa, a situação é ridícula. Você tá louco, você não entendeu o que eu falei? Eu entendi. Eu não tô, Rudy, Rudy. Vem aqui no Domênico, vamos simular aquele jogo da Copa. Eu vou, peraí, menino, deixa eu ir. Eu vou dar uma lambida no Domênico. Vai, Aguinaldinho. Mas foi mordida. Lambida, você vai dar um, vai tomar um tapa que você vai, a língua vai voar. Ah, é pra morder? É, a língua voa. Eu sei morder dando lambida, beijo tempo. A língua voa e os dentes também. Deixa eu falar pra esse chuco. Qual deles? O mano. Daqui a pouco fala com o Domênico. É o seguinte, eu não falei que ele tá certo. Falei que ele se aproveitou do negócio dele e transformou isso em marketing. Ou seja, quando ele pede desculpa pelos atos dele, ele vai quedar a boca pra fora. Porque no fim das contas, ele achou isso legal. Se ele não achasse legal, ele não faria uma chuteira com uma marca... Tá errado. É isso que eu falei, que eu já aprendi. Mas que eu tô elogiando ele. É que você circula muito, eu já sou mais direto. Tá vendo, olha... Eu já dou as pauladas. Você e o Mano, mas são tão do contra, mas vocês são tão do contra um com o outro, que nem quando vocês concordam, vocês... Eu só comentei o que ele fez. Você começou a falar, ele já, ó, raquetado. É que eu pensei que ele ia defender. É que ele viu que pegou mal, aí ele foi lá e voltou atrás. Aí ele pegou a primeira esquerda e fez o retorno. Ah, é? Sabe aquele, lógico. Você arrependeu no meio da fase. Sabe aquele filho? Sabe aquele filho que vai entrando na adolescência? É. Sei. Ele é rebelde, contestador. É o mano comigo. Cheio de espinha na cara. Eu não. É. Eu sou um cara muito tranquilo e light. É, light, sim. Não, eu sou mesmo. Não melhorei bem, ô Sombra? Você que me conhece há 15 anos. Ah, sinceramente, eu não tenho queixas a seu respeito. Então. Ah, eu tenho várias. Qual? Ah, não dá pra falar agora. Ou quais? Não, não vai ter programa. Falou de coração? Nunca achei você uma pessoa. Você falou de coração? Nunca vi em você uma pessoa que tivesse assim. Não vale nada, não tem caráter. Se você saísse do normal com facilidade. Então. Nunca. Benjamin é um mau caráter. Aqui, quem sai mais assim do normal, assim. Com uma certa facilidade, assim. RG. Domênico. Não. O Domênico é o desequilibrado. Deixa eu ver, tem eu sou o cara mais equilibrado do programa. O Mota nos últimos tempos. Deixa eu ver, tem escala Edmundo do programa. Deixa eu ver a escala Edmundo aqui do programa. Deixa eu ver, quem tá aí? Ó, daqui a pouco eu revelo a escala Edmundo. Eita, eu não tô, graças a Deus. Só pessoa calma. Quem disse que não tá na escala? Só pessoa calma. Você? Tranquilo. Você não tá naqueles dias, você fica mais histérica ainda. Eu tô fazendo yoga. Ah, a Daniela Tonioli, uma ótima professora. Eu sou professora. Mais tranquilo. Olha o Jabá, da família. Olha a lógica da família. Você manda, pô... Eu sou o corpo da paz. Você mandar pro linguiça, abraço pro linguiça. Ah, eu também mando abraço pra linguiça. Você sabia que ele tem um dentista chamado linguiça? É, menina. O Benja? Pô, eu tô indo lá também no linguiça, viu? Você tá indo também. Eu também vou na linguiça todo dia. Linguiça é legal. Também vou. O Aguinaldinho tá indo. Eu vou também. Ele cobra caro? É, a gente paga no ar aqui. Mas eu tá. Pagou no ar o caramba. Tá pagando, no ar, mano. Caramba. Um abraço. Então você, eu tô pagando. Eu não tô pagando no ar, não. Eu tô pagando no cacau. Eu fui tinta. Linguiça nos olhos dos outros. Cada um tem a linguiça que merece. Depende. Uma beija. O que gastou de tinta aí? Você pagou no ar com abraço ou você pagou lá? Ô, Benja, você gastou de tinta e você pagou no ar com abraço ou você pagou no tinguá? Com tinta, hein? Se eu tivesse pintado... Não, não gagueja, não gagueja. Não, se eu tivesse... Não, porque eu ia falar um negócio, mas eu, o equilíbrio da mente eu não tomo vermelho. O equilíbrio, eu ia falar quem me deu a tinta. Mas se eu tivesse pintado, eu falaria. Não tem problema algum com isso. Mas você pintou embaixo também? Zero. Hã? Você pintou pra baixo. É, sabe quem? Veio com guache? Não. Que é isso? Sei quem, porque... Porra, juíza! Lá tá ferrado. Só se ela é o Walking Dead. Nossa, mano. Então, mas fez banho de luz no saco. Não, foi apenas ela, assim. De luz no saco. Quem faz isso aqui é o que... É alguém aqui na rádio que escaneia. O bacharocou o testículo, mano. Nossa senhora. O toba do beijo já tá parecendo belo, menino. Sabia, o bacharocou. O primeiro pipi scanner. Foi, mano. E agora tem 3D. O bata louco que a rádio compre um. 3D. Ô, mano, vamos falar agora da Poluar, mano. Opa, vamos lá, Sombra. Já sabe que quando o Poluar fica ligado, os pipis diminuem. Ai, você falou isso. amigo. Ah, até o Sombra de vez em quando tem os dias de RG. Tem, mano, tem. Mas normal. Mas no frio não é assim? É, o bagulho encolhe. Encolhe no frio. É. Olha, eu fui pro Everest uma vez que eu escalei lá aquele... E você usou o próprio semente, até pra escalar. Posso falar? Eu não tive esse problema não, cara. Ah, é? Até fiz um selfie e tal. Ele já é encolado. Como semente, meu Deus. Bom, vai. É, mas quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento top. Esse é para lá de especial e eu garanto, cara. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Viu, Domenico Gatto? O Willis Carrier, liga, mano. Ele desceu... Não, é que você tava mexendo no bagulho e ia chamar o Domenico e ia chamar você mexendo também. Mexendo no bagulho aqui, no tablet. Mas ó, o Willis Carrier, ele desceu... Ele desceu na África. Ele foi mais ovacionado do que o Pelé quando vai pra lá, Domenico. É mesmo? Lógico, velho. Oh, todo mundo conhece o Willis Carrier. E pra você, amigão? Tá ouvindo, Domenico Gatto? Ouvindo, perfeitamente. Tá mesmo? Bora, não atenção. Deixa de ouvir nunca. Pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertando as três perguntinhas, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do mundo, tá certo? Não é do Brasil não, é do mundo. Do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima. E tanto você funciona esse tablet, Benjamin? Tô vendo pornografia. É, aonde tá pornografia? Quem tá com o negócio pornográfico na mão é isso, eu. Isso chama-se escova de dente. Isso aqui? Mas você tá usando como tal, né? Você mas essa capinha. Por isso que o mano anda tão zen. Ele usa isso aqui pra dar uma relaxadinha. Lógico. Não. Muito bem, senhor mano. É isso aí. Depois o mano vai mostrar aí como que ele vai usar a escovinha dele. Não. Vou falar já já. No ar não pode. Ai, ai. Não vem no, como ele vai usar a escova, não vem no oferecimento de HDI Seguros. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco bate-papo com o Tite, tá bom? É o bate-bola com o Tite aqui no Estádio 97. Agora, senhor Bá, vamos ao primeiro ouvinte? Vamos lá, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Alô! Alô! Quem fala? É o Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bom, meu? E aí, Domenico, beleza? Tudo bem, tranquilo. Alexandre, o que é o nome completo? É Alexandre Verderame. Verderame. Isso. Tá ligado aqui. Santista, né? É. É Santista? Rápido assim, papumba? Verderame. Meu, tem carteirinha. Com uma memória, hein, meu? Boa. E a quem possa interessar, Barcelona no final da Copa do Rei bateu o Vila Real 3-1, hein? E foi em Vila Real, né? Em Vila Real. Vila Real e Vila Real 1, Barça 3. Entendi. E aí, meu amiguinho, tudo em riba? Beleza, como vai? Eu vou bem. E muito melhor daqui a alguns dias. Tá com a mala pronta já? A minha, sim. Sabe que a nossa é sempre rápida, né? Opa, mas, rapidinho, né? Mas a vossa esposa também já viajou pra Espanha, já viajou alguma vez pra Espanha ou não? Ela foi pra Madrid. Foi pra Madrid, sabe? Tá, mas Barcelona é mais legal, sim, todo mundo diz. É verdade. Então vamos conhecer, ter a oportunidade agora de conhecer Barcelona. É isso aí. Tô tentando treinar pra falar Barcelona. Tá complicado, viu? Igual o Vieira, viu, velho? Diz que o Vieira tem um cursinho que ele... Rápido, curso rápido. É, e vem junto acompanhando um pacote de dança flamenca. Imagino. Acho que o Mota perdeu aquela característica aqui no. Tudo bem que sempre foi um personagem. Não, o Vieira tomou. Mas até o personagem do Mota sempre foi convincente. Depois que o Vieira chegou aqui. Gente, o Mota é mais hétero do que não sei o que, velho. É verdade. Não, e o Vieira passando as táticas pro Mota de como fazer a coisa, né? Mas tem muito gay no Mota. Agora o pessoal tá se assumindo demais. Assim, ó, com a mão assada, sabe? Verderame. Ô, Verderame. E aí, velho, o que você pensa aí? Vai de Ricardo, insiste no Ricardo Oliveira ou vai de Gabigol? Olha, eu iria de Gabigol. Eu iria de Gabigol pra rejuvenescer o time. O time é muito velho. Mas tá ruim o Ricardo Oliveira? Tem que dar não, tá ruim, não tá ruim. Nossa, mas você sabe, é sempre umas substituições que já sabe o que vai fazer. É, e o tempo, né? O tempo da substituição é que poderia ser aumentada a favor do garoto que entra, né? Tem uma chance pra ele jogar umas duas, três partidas aí, ele toma posição. Não porque o Ricardo Oliveira tá ruim, não é isso. Mas o time com o Robinho, o Elan, o Renatinho, que torna-se um time muito velho. Então não aguenta, os caras, não é que eles são ruins, eles são bons jogadores, mas não aguenta. Fica lento porque... o time, perde? Eu vou assistindo o Pacaembu, o jogo do Santos, né, contra a Portuguesa. Primeiro tempo foi maravilhoso, mas o segundo tempo não dá, os caras... abaixa o ritmo. Tem que botar gás. Já vi isso em algum lugar. Tem que botar gás. Agora, e dos velhinhos, o único que tá no pique aí que é o Robinho, né? Agora, o Renatinho também tá jogando bem. Agora o Elano entra, o time, o time cai. Então, o mas time o Robinho é aquela velocidade, aquela explosão, mas só que isso tem um tempo também, né? Ele sabe dosar, né? O Robinho sabe dosar. Não aguenta 90. Ter o Gabigol pra ajudar ele pra correr pra ele no segundo tempo, por exemplo, já é grande ajuda. Lógico. E o RG? Mesmo porque ele pode ficar mais lá na frente e o Gabigol vir buscar, né? Essa bola. Só fazer um parênteses aqui. Azedão. Eu tava vendo aqui no lance, né? Que o Anderson deu uma entrevista e perguntado sobre os garotos, ele falou que não é fácil, que alguns atletas se acham mais do que são, né? Eu acho até bom ter essa treta no elenco, porque senão vai ficar muito fácil, né, esse ano. Então é bom rachar mesmo o elenco. Você acha que rachar o elenco pra equilibrar? Senão ganhar fica assim, graça, né? Mas, fica Azedão, muito fácil. Mas, desculpa, Azedão. Você acha que o Santos é o favorito ao título? Assim, o favorito. Favorito não, mas vai ganhar. Mas vai ganhar. É. Favorito, não acho. Que é favorito, mas já tá determinado. Eu acho que vai ganhar, entendeu? Mas é uma opinião imparcial, né? Não, imparcial, obviamente. Nacionalista. Analisando os elencos, pegando São Paulo, Corinthians, né? O ano passado do Santos foi melhor. Então o Santos esse ano já tá com mais credibilidade, né? Como assim? Foi melhor como? Melhor lugar que o Santos. Você ficou batendo muito número, né? Eu vejo consistência do elenco. Isso aí que vale. Ô, RG e ouvinte. Santos aí anunciou, aí confirmou o empréstimo do Patito, né? Para um time da Malásia, o Johor. Tem que ir, porque o coitado, senão vai ficar lá fazendo o quê? E menos 200 mil na folha, né? Malásia tem futebol? Também não sabia. Acho que qualquer lugar do mundo tem, né? Novos mercados virão. Mercados. E aí o Santos vai aliviar a folha aí, menos 200 mil, né? Menos pra pagar. 200 pila. Tá qualquer lugar do Patito mundo tem, qualquer lugar do mundo vale voto na FIFA. Né? 200 mil Patito ganha, meu. E esse... Quanto? 200. 200 pila. 200 mil reais ganha o Patito? Por isso que nós vamos... Deprê, né, mano? Nos livrar. Meu Deus do céu. Meu velho. O cara que é financeiro do Santos, o cara deve ficar louco, né? Não é financeiro do Santos. De esses todos, caras né? Todos aí que jogam em time grande, qualquer jogador, mais ou menos, é 150, 200 pau por não, mês. Não, tudo bem, mas no caso, falando aí do Santos, né? Pega no São Paulo que deve ter... Quanto São Paulo não paga lá pra aquele jogador? Esqueci, parou agora. Clemente Rodrigues? Parou agora, já foi embora. O São Paulo gastou 3 milhões de reais, se eu não me engano. Mas é mais fácil você fazer um trabalho filantrópico na Jordânia do que cuidar do departamento financeiro do Santos hoje. Trabalho filantrópico na Jordânia. É verdade, mano. Mas por quê? Hoje tá embaçado lá. Você sabe que tá, RG. Só do Santos, nesse sentido? Mas peraí, uma coisa, por exemplo, você dever muito, mas você arrecada muito também. O que é o caso do Corinthians, o caso do São Paulo, o caso do Palmeiras. Outra coisa é o Santos hoje, que talvez não tenha uma arrecadação tão alta, porque não tem um patrocinador forte. O Santos, ele não tem aí a presença de público maciça no estádio para poder gerar pelo menos uma renda de bilheteria. O Santos hoje, ele só tem uma conta, RG, para pagar e não tem talvez aí de onde entrar dinheiro. Desculpa, mano. A não ser o Marcelo Teixeira. Desculpa, mas esse tipo de conversa, ele serve para a galera, mas guardar as devidas... Para a galera, quem falou isso foi o próprio presidente do Santos que assumiu, não fui eu. Você não está entendendo. Proporcionalmente, é tudo a mesma coisa, o equilíbrio é o mesmo. São Paulo tem muito mais gastos que o Santos, vai ter uma dívida proporcional ao que ele arrecada, ou maior do que ele arrecada, e o Corinthians também. Mas, RG, você não entendeu o contexto. Óbvio que o Corinthians ele vai ter uma receita maior que o Santos e uma despesa maior que o Santos também, isso é proporcional. Mas uma coisa é você ter receita e ter o seu prejuízo, a sua conta para pagar. O Santos, ele só tem, infelizmente, hoje a despesa. Qual que é a arrecadação que o Santos tem hoje? O Santos está correndo atrás de um patrocínio master que não encontra. O Santos, aí com relação à bilheteria, o Santos também não mas tem uma renda forte. Aí também não posso tirar o São Paulo do negócio. São Paulo também tá com a camisa lisa. Desculpa, tudo mano. Bem, mas o São Paulo tem outras fontes, Sombra. O São Paulo aí tem agora, inclusive até o próprio Aidar falou, o crescimento do sócio-torcedor. Tudo isso é receita. O Santos hoje joga pra quantas pessoas quando joga na Vila Belmiro? Mas o Santos tem uma boa arrecadação de sócio-torcedor. Ô, mano, o Santos até a inauguração do estádio da Arena do Palmeiras, porra, era o time com mais sócio-torcedor aqui em São Paulo. Você já esqueceu disso? Mas RG... agora o que eu tô dizendo é o seguinte, o Santos tem sim, eu não tô negando que o Santos não tenha dificuldade, que o Santos não tenha despesa, não tenha dívida, mas eu tô dizendo que é proporcional. Você pega o Corinthians, o que o Corinthians arrecada, não cobre o que o Corinthians deve. E nem vai cobrir por um pouco tempo. Durante muito tempo conseguiu sim, RG. O Corinthians foi... Peraí, gente. Isso é informação. Como assim? O Corinthians nos últimos 2 anos, o Corinthians ele conseguiu reduzir a dívida. É que esse último ano foi realmente aí, deficitário. O Corinthians ele acabou ampliando a dívida. Mas nos últimos 2 anos, com exceção desse último, o Corinthians ele conseguiu encurtar a dívida sim. O Corinthians reduziu a dívida. O Corinthians fechou patrocínio agora há pouco tempo. Imagina, RG. O Corinthians está com a caixa faz quanto tempo? Imagina. Renovou. São Paulo é que está sem e o Santos sem. O que eu acho que o Mano tem razão é o seguinte. Os 4 clubes são grandes, né? E se você quer brigar por título, você tem que ter uma equivalência de elenco. Claro. E na hora H, aquele que arrecadar mais vai ter mais poder de compra. Vai ter mais possibilidade. Se tiver uma boa gestão, uma boa administração. Sim, claro. Aliado ao dinheiro, você precisa ter uma boa gestão, óbvio. Mas aquele que tiver mais arrecadação vai poder fazer ofertas maiores de salário. Vai poder ter mais jogadores de qualidade para cada posição. E nesse quesito, é claro, se o Santos e se o São Paulo não acordar também, se o departamento de marketing de São Paulo não acordar, aproveitando esse momento santista do programa já para dar uma cornetada, né? Não acordar, vai começar o seguinte: amanhã os outros vão ter mais possibilidade de contratar jogadores melhores do que o Santos e, no caso, o São Paulo. Porque se você volta um pouquinho, título aqui para São Paulo, quem ganhou? O Corinthians ganhou o estadual. O resto nós estamos. Não, tudo bem. O resto nós estamos numa desgraça aí danada, velho. E o Corinthians, sim, mas... o São Paulo e o Palmeiras continuam. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: amanhã a Globo vai passar o cheque do Corinthians é muito mais gordo que o do Santos. Mas isso já vai ser mais... E dizem, hein, Verderami? Fala aí. Que teve uma reunião agora na CBF que os negros dos clubes lá já bateram lá no Marcelo Campos Pinto lá da Globo, falando assim: precisamos rever essa situação aí dos contratos. Esse negócio não tá legal, isso aí não tá bacana, é muita diferença. Mas, o Sombra, mas eu liguei algumas vezes, eu falava isso faz tempo, que essa divisão aí, no meu ver, é errado, tá certo. Corinthians e Flamengo tem que ganhar mais, mas não é uma diferença muito grande, porque senão vai virar um campeonato espanhol. A Globo só passa jogo do Corinthians e agora do São Paulo, não passa jogo do Santos, não passa jogo do Palmeiras. Mas aí, a Globo não passa... do Palmeiras, pode ser bom agora. Tempo até. A Globo não passa jogo do Santos, gente, há muito tempo. Nem com o Neymar a Globo passava. Só do Palmeiras também não passa, cara. Também não passa. Só passa quando são clássicos. Mas o do Santos passa pra caramba no Sport TV. Então, mas tô falando aberto. Não, a TV é aberta. Agora, não. Tem mais. Eu acho que os clubes querem, lógico, essa revisão. Boa parte dos clubes querem essa revisão, querem. É óbvio. Mas não sei até que ponto também a Globo amanhã não vai querer rever as coisas, porque, segundo eu li o outro dia, há quem diga que lá dentro da Globo já tem nego imaginando aí, se não for jogo muito importante, não passar jogo às quartas. Nem de quarta, né? E se não passar jogo às quartas, vai querer rever também, porque o mercado publicitário não tem jogo, não tem exibição comercial. Gente, quem quer ver quarta-feira à noite São Paulo e Rio Claro, por exemplo? Corinthians, por que você não usa Corinthians e Rio Claro? Não usa o nosso time, usa o dos outros. Corinthians, tá bom, não, é qualquer um, gente. Quem quer ver Corinthians e Rio Claro? Quem quer ver Santos e Linense? Quem quer ver Palmeiras? São muito ruins. Palmeiras muito ruins. E sei lá quem joga no campo. Mogi Mirim. O problema gente, não é o time, o problema é o apelo do torneio. Gente, se você põe uma quarta-feira um Corinthians e Flamengo, vai quando ter eu falei aqui, Benjamin. Por vai que no começo isso. do Se ano, botar Sombra, São Paulo e Fluminense, vai ter Você não precisa terminar com os campeonatos regionais. Você faz os campeonatos regionais com 16 clubes. Concordo. Não tem que 16 clubes, tirando os grandes. Puta, o campeonato paulista. Chegando numa fase lá, fica 4. Vai disputar com esses 4 um mata-mata e ver quem fica na final. Esses clubes grandes, só pra concluir, faz um super campeonato dos campeões. Pega ali os quatro de São Paulo, faz uma copinha lá, de dois meses, sei lá, antes dessa finalização com o campeonato de região de cada um. Quatro de São Paulo, quatro do Rio, os dois do Rio Grande do Sul e os dois de Minas. Faz um baita campeonato. Você já imaginou, Benjamin? Você tem lá um Atlético Mineiro e Palmeiras, você tem lá um Cruzeiro e São Paulo, você tem um Santos e Flamengo. Olha só, quarta-feira mudou. Já mudou. Mas já devia fazer direto aí. Já é outro padrão. Faz menor. Quem classifica no Paulista vai jogar a Copa do Brasil. Pega os dois primeiros do campeonato. Tornar interessante. A gente sempre vai gastar tempo falando. Mas não adianta, porque os interesses são outros. O ponto de vista de quem faz o negócio é outra história. A gente pode bolar mil fórmulas mais legais. Os caras que estão lá, voto, eles estão visando voto, eles estão visando agradar o maior número possível, arrecadação, de entidades. Arrecadação e interesse próprio. É isso. E os próprios clubes nunca vão se revoltar, né? Viu, RG? Quando eu falo da dificuldade financeira, é óbvio, isso não é exclusividade do Santos, não. Porque o Corinthians, ele passa, né, por um momento difícil. O momento financeiro do São Paulo também não é dos mais agradáveis. O Palmeiras aí parece que tá acertando a casa agora com o Paulo Nobre. Flamengo, mas, todo mundo. O único clube aqui de São Paulo que teve realmente jogadores aí que pediram o afastamento do Santos aí na justiça foram os jogadores do próprio Santos. Os únicos jogadores que tiveram aí o contrato rescindido por falta de salário foi no Santos. Então é complicado, porque o Santos, RG, quando eu volto aqui a falar, não é uma provocação, não. A arrecadação do Santos perante os outros... É uma provocadinha, mas... Você tá sorrindo de canto. Não, pelo contrário. Eu gosto muito do Santos, tenho vários amigos aí que são santistas, mas, infelizmente, a arrecadação que o Santos tem perante São Paulo, perante Palmeiras e perante Corinthians, é muito abaixo, cara. É desproporcional. Isso não se discute. Isso não tem discussão. Mas... E a receita também, né, RG? O que eu entendo é que o Santos... Ele é capaz, se tiver competência, se tiver administração, já provou isso, já foi campeão várias vezes, já tem condições de ser dentro da sua capacidade, dentro da sua administração. Então é a mesma coisa, você mora numa mansão, você tem que ter capacidade para administrar os gastos e a manutenção da sua mansão. Você mora lá no seu barraquinho, você tem que ter capacidade e competência para administrar o seu barraquinho. Não adianta você querer botar no barraquinho as coisas que tem lá dentro da mansão. Então, se cada um souber como administrar e como cuidar do seu, você é capaz de realizar os seus objetivos, que é ganhar título, como o Santos sempre fez, cara. Né? Mas o momento aí, não sei não, viu, RG? Quando o Modesto vem na mídia falar alguma coisa referente aí às finanças do Santos, o discurso é sempre pessimista. Mas vamos aguardar, ele, né? Lá vai ele, agulha o Santos, faz pouco do Santos. Tô fazendo o que o Modesto diz é o que ele encontrou. E a maneira como ele está administrando, me parece estar indo bem, seguindo bem. O time está aí, você não vê mais ninguém reclamando. Quanto você arrecada com a televisão, RG? Não sei. Olha, mas se eu não me engano, eu acho que é 60 conto, 50. Eu já vou te dizer. Puxa aí os números aí, Sombra, pra gente saber mais ou menos e ter um parâmetro. Bom, Verderame, hora de você dar tchau. Falou tudo o que você queria falar ou tá faltando alguma coisa? Não, eu queria. Às vezes eu escuto vocês falarem sobre os times grandes que são candidatos a ser campeão brasileiro. Eu acho que era 12 antigamente, agora tá diminuindo. Eu acho que é por volta de 6 times só que pode ser campeão, viu? Depende do ano, meu. Mas ontem a gente fez aqui o levantamento, acho que só 6 ganharam os pontos corridos. Não, sim, mas acho que isso diminuiu bastante. Teve uma confusão. O que nós estamos falando ontem é com capacidade de chegar na final. Né? Um time grande, quando ele entra, ele tem a capacidade, teoricamente, de chegar à final. Agora, quem está ganhando, quem vai ganhar, isso é que está caindo, né? De ano pra ano. Só uma informação aqui, você pediu aqui o negócio das cotas, mano. Eu peguei aqui uma fonte aqui. Que diz o seguinte, a partir de 2016, as cotas a partir de 2016, tá? Flamengo e Corinthians, 170 milhões ano. Tá pouco pro Corinthians. São Paulo, 110. Ou seja, Corinthians e Flamengo 50% a mais. Palmeiras e Vasco 100. Santos 80, Cruzeiro, Galo, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Inter 60. E só um adendo aí no que você falou, mano. Se o Santos tivesse, tivesse tido competência na sua administração, nós não, você não estaria fazendo esse tipo de comentário com relação ao Santos, eu não estaria concordando. Que é aquela, aquilo que já foi exposto em toda a mídia. Que é o faturamento do Santos com a venda da molecada. Mas que fique claro, Rigi, que isso não é uma provocação, não. Isso não, aí não. É o outro aí que tá querendo fazer picuinha aí. A gente viu o sorrisinho. Você prestou atenção no que eu disse? Totalmente. Você não estaria fazendo um rancor desnecessário. Imagina, não guardo rancor. Eu só já passei dessa fase. Eu estou dizendo, você não estaria fazendo esse tipo de comentário e eu não estaria concordando se o Santos tivesse tido uma administração. Porque faturar 450 milhões e não ter dinheiro, velho, você está de brincadeira. Ô, Verderame, você acredita na pureza do mano? O mano é puro demais, viu? Muito, né? Eu sou mesmo. É um menino muito bonzinho. Ele é tão puro que ele chega a ser incolor, velho. Mas posso falar, o mano é um menino meigo. Como assim? Jorge Carmelo tá aí? Jorge Carmelo. Pode falar, tudo bem com você? Então vai que eu vindinho aqui todo mundo. É o quê? O Jorge Carmelo. Oi. Edmilson, eu tava numa festa com ele, tava meio bêbado. Ele me contou uma promoção boa que vai ser aí da Alegria da Cidade aí, é verdade, cara? Ele passou pra você? Qual que era a promoção, você lembra? É, em vez da limusine do estádio, vai ter a pampa do estádio, que vocês vão correr Parque Santo Antônio, Guaianazes, olha esse Edmilson, que safadinho, é verdade safadinho, isso, viu? Hein? Na verdade, a pampa estragou, a gente vai fazer a carroça aqui da Energia. Vocês vão usar de Ângela, Paraisópolis. Edmilson... Vai ser o Bop. Não, Edmilson deu o pangaré, que é um cavalo muito bonitinho. Quem? O pangarezinho dele. Ele tem um pangaré? Tem. Ele tá meio desnutrido, mas super bonitinho. E a gente vai fazer. Da Energia Alegria da Cidade, vai um ouvinte. O Bota pesa mais que o pangaré. A gente conseguiu. Eu sou bem mais alimentado. Viu, o Verderame? A gente conseguiu, junto... Verderame. A gente conseguiu, junto com a Edneia, um puxador de carroça, sabe aqueles que levam papelão? Utilizou com papel Marte, ficou super legal. Papel Marte. E a gente vai levar o ouvinte só pra lugar legal, Taboão. Mas vocês estão sem carro agora? Ô Carmelo, você é muito querido pelos ouvintes da Energia. Mas é porque a gente esbanja amor, né? E o ouvinte também, a sintonia é muito gostosa. Ó, você tá concorrendo ao chinelo da rádio, hein, Verderame? Tá certo, ó, muito legal, viu? Manda um coração com asa pra ele. Vou mandar um coraçãozinho com asa pra você. Tá assistindo aí na webcam aí? Vai lá, vai lá. Não, vai lá, ó. Não. Coraçãozinho com asa. Beijo, Verderame. É isso. Valeu, Jorge. Carmelo, você tá devendo ainda uma tradução, hein? Sim, eu vou fazer a tradução, tá com a certeza. Tradução deixa aí, com daí. A gente. É porque Edmilson, ele fuzil da escola de inglês lá do Metro School, mas a gente vai atrás disso. Assim? Tchau, Verderame, boa noite. Boa noite, posso fazer um merchan rapidinho aí? Manda. Nova linha Bozano, a gente barbear fenomenal. É só a nova linha Bozano. Só isso. Mas você ganhou, tá bom? Você fez 77%, mas tá bom, vai. Tá certo. Um abração a todos aí, viu? Falou, velho. Um abraço. Valeu. Eu quero. Obrigado. E vocês querem conhecer o Jorge Carmelo cara a cara? Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa, tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do resort do Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665, 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort, hein? Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ai! e no quarto vizinho ao Jorge Carmelo. É isso com aí, certeza. Amigo. Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. Resort do Estádio, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Resort Spa em Atibaia. Você ainda não foi? Será a sétima edição. Você sabe que quando algo tem muitas edições, é porque é um evento que as pessoas curtem demais. Se já está na sétima edição e você ainda não foi, está com vontade de ir, não perca essa oportunidade. E, inclusive, bom salientar, é um evento extremamente familiar. Que muitas vezes a mulher pode falar assim, ah não, só vai ter homem jogando bola, evento de macho, né? Só vai ter os caras jogando bola. Imagina, gente. E o evento spa? Familiar, né? 90% do pessoal sempre com as esposas, as crianças, levando sobrinhos. É um evento show de bola. São 48 horas lado a lado com a turma do Estádio 97 lá no Bourbon, em Atibaia. Fica pertinho, é 40, 50 quilômetros aqui do centro. Vai pela Fernão Dias, chega rápido. E aí começa na sexta-feira à noite. Sexta-feira, 6 da tarde. Já começa com o estádio sendo apresentado lá ao vivo. E vai estar no Teatro do Bourbon, hein? É. Belo teatro. Programa sendo apresentado no Teatro do Bourbon. Aí no dia seguinte, aliás, na própria sexta-feira à noite, vai ter é o show do Rude ou é o bingo na própria sexta? Você lembra, o Malta? Bom, é, não lembro. No show do Rude é no outro dia. No sábado. É. Então no sábado vai ter o stand-up do Rude. E olha, Sombra, como eu refiz um navio, só pra divulgar, porque o Aguinaldinho vai entrevistar algum ouvinte no palco. Ah, é? Isso aconteceu no navio. Não acredito, não. É. E vai acontecer lá também. E o Aguinaldinho vai dividir o quarto com... Com a Domênica, vai! A Domênica é a mãe dele. E olha, a Domênica vai fazer, vai tocar o dia lá no resort, fazendo scratch na minha teta. Vai tocar o cacique. Vai fazer scratch na minha teta. Vai sim. Como é que vai fazer? Vai sim, menino. Como é que ela vai fazer? Aguinaldo, como que é scratch na teta? Vai fazer sim, vai fazer. Como assim, mano? Você vai ver o que eu vou fazer. Na veia que eu vou fazer isso aí. Toca. Você vai ver nas tetas da véia. Eu vou raspar minha teta só pra você brincar. Vou não, fazer isso, scratch na teta de uma véia. Mas olha, se você quer ver o scratch na teta, é só você comprar o pacote do resort do Estádio 97, que vai ter campeonato de futebol society, futebol de botão, o bingo do estádio. No bingo do estádio, o prêmio maior será uma cabine pro navio da véia 2016, onde teremos o show do Roupa Nova, tá bom? Vai ter a balada da véia, futebol no videogame, os jogos da cassineira, toda aquela brincadeira gostosa de roleta, blackjack, poker, várias mesas lá da cassineira pra você brincar, tudo com dinheirinho de brincadeira, mas a gente faz uma diversão muito bacana que o pessoal da cassineira leva pro evento, tá bom? Vai ter a resenha do Zé, vai ter aí o stand-up do Rude, como a gente já contou. Agora um detalhe. Pacote para participar do resort do Estádio 97, você pode adquirir em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard, mas só consegue comprando através da Lotus Travel. O telefone, anota aí, porque inclusive o Tinoco tá lá aguardando sua ligação, ele e os 7 anões aguardando sua ligação agora, 2896-4665. Você pode ligar agora, tá todo mundo lá aguardando sua ligação. Inclusive, quem fechar essa semana, quem fecha essa semana já ganha par de ingressos pra Festa da Véia, 14 de março, com o show do Paralamas do Sucesso. Ora, não é? Fechou, sábado ganhou. Outro, o ingresso tá R$70 de pista, já são 140 a menos que você vai gastar no ano. Aí, ó. Já ganha um presentão de R$140, pô. E vai fazer um puta, ó. Então, olha, 2896-4665, você pode ligar agora. Tá lá o pessoal do plantão da Lotus Travel aguardando a sua ligação. E fora as atividades, né? É aquela coisa de você curtir café da manhã, almoço, jantar. Tá sempre aí nos corredores do Bourbon, sempre cruzando com a turma do estádio, batendo papo, né? É aquele sábado à tarde que você de repente encontra o RG tomando uma cervejinha no bar. Bom, hein? Bom. Senta ali em volta do amendoim. O Benjamin caído no sofá. Babando lá no meio. É, o Benjamin caído no sofá olhando as crianças correndo. Ele toma coquetel. Ele toma morrito. Ele tem um filho, você vai ver que é muito impressionante lindo. Isso. Ele tem um filho que é especializado em atirar coisas em pessoas idosas. Sim. Ah, não é verdade. É verdade. Não, isso é verdade. O moleque não para. Mas qual dos dois que é? Você dá um tablet, ele atira. Você dá uma máquina fotográfica, ele atira. Ele dá um celular, ele atira. Ele atira. O nome do menino é Jimmy, é isso? Jimmy, Jimmy não é, não, não é verdade. É, ele atira, velho. É um anjo, não? Ele atira. Ele é um anjo. Ninguém dá conta. Jimmy, mas você pode chamar de The Killer também. Não, não tem nada de The Killer, não. The Killer. Imagina. Ele é bonzinho pra caramba. O Sammy é 10. Né? O time é 10 também. Ah, os dois são. O time não é 10, o time é 300. Não, mas não, é, pô, é, e os dois são palmeirenses, hein, mano? Dois. Atira tudo, velho. Tá louco. Mas ele já sabe identificar papai no rádio, papai falando de mim, assim, já entendeu? Jimmy? É. Agora já, né? Jimmy, você tá ouvindo aí? Ele não, Jimmy, por que você faz isso? Não, ele Jimmy? Não curte muito, não. Não, não curte. Sammy, sim. Mais ou menos. Também um pouco mais. Ah, é? Mas também não muito, não. O Jimmy não tem paciência. O Jimmy não tem paciência, é muito elétrico. 300 mas, ó, por hora. Então puxou a mãe, né? Com certeza. Com certeza, puxou nossa. Puxou a mãe. Tá bom. Tadinha, essa é uma santa. A gente não para, meu, o dia inteiro. É, eu sei. Imagina. Você for correndo de você. Eu falo, vê, calma. Você fala. Desacelera. Deve ser correndo de você. Se tivesse santa, o judeu tivesse santa, receberia uma. Ia ser canonizada, coitada. Com certeza. Muito bem, então liga agora na Lotus Travel, aproveite. São 6 vezes, você pode parcelar em 6 vezes, aí fica muito mais tranquilo para você curtir esse resort do Estádio 97. 28964665, pode ligar agora, tá bom? O pessoal está aguardando a sua ligação. Mota, notícias do porco, Mota. Ah, fala de nós. Você, Domênico, joga hoje. Fala de nós. É, nós vamos jogar hoje. Lá em Vitória da Conquista, né? E o time pra hoje, que não vai poder contar com o Zé Roberto, né? Ih, começou, hein? Com o Zé Roberto começou aí, que fez uma operação bucal. Sessão lesão. Foi lá no Linguiça também? É, não, será que foi no Linguiça? Pô, por isso que eu olhei, não me atendia hoje. Liguei várias vezes pro Linguiça. Será que era o Zé Roberto? Será? E ele olhava e falava... Tchim! Mas a maior preocupação do Oswaldo, o Dodô... Ô, Mota, e quando eu chego pro Linguiça e falo assim... Ele vem com aquele motorzinho, aquela cara de serial killer. Aí, o quê? Você falou de um jeito. Não, eu falo assim, eu falo, é sempre a mesma coisa, Linguiça, vai doer, ele foi em mim nada. É sempre a resposta padrão dele. E quando eu chego pro Linguiça e falo, entra! Aí, Linguiça não tem tempo ruim, não, pro Aguinaldinho. Ele é gordo ou magro? Ele pega o Aguinaldinho? Você quer o Linguiça. Olha quem tá aí, o louco. Mas um lobisomem, mano. Ele pega o Aguinaldinho ou não? É lobisomem? Não, eu falo com esse louco, pai, mano. E aí? Esse cara é louco, meu. Muito louco, meu. Então, ô, Dodô, a maior preocupação do Oswaldo aí, viu, vó, é o gramado, né? Inclusive o goleiro do Vitória da Conquista falou o seguinte... O nome dele é Viáfara, parece goleiro da Colômbia. E ele falou o seguinte, que é uma vergonha o gramado. É um pasto. Rapaz, inclusive o Palmeiras está muito, e a comissão técnica, muito preocupada com possíveis lesões durante o jogo. Porque é preocupante, viu? Muito buraco. Então deveria botar o Michael Leite para jogar, viu? Aí sim, né? Que maldade. Como vocês são... Deixa ele jogar. Boa, vovó, gostei. Gostei, vovó. Põe o Michael Leite. Nossa. Põe esse cara para jogar, é verdade. Olha, de todos os torcedores que eu já conheci, essa avó Olímpia é a mais maldosa. Ai, deixa, que terrível, eu tô brincando. Tá certo. É, brincou falando sério. Essa leva o bolo na concentração, mas com veneno. É, exatamente. Nessa hora que tinha que chegar lá e falar, pô, nós não vamos jogar. Exatamente. Arruma bancar, outro né? campo ou nós não vamos jogar. Mas, bancar, né, RG? RG, parece bobagem, mas assim, as empresas, elas têm uma série de condições que ela tem que dar pro trabalhador. Sim. Por exemplo, que nem aqui na rádio, tem que ter iluminação boa... Não é? Exatamente. Exatamente. Se não tiver qualidade boa, não vai, né? Mede iluminação pra ver. O jogador, ele tem que ter condição de trabalho. O campo tem que ser bom. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Isso porque os caras fazem vistoria, hein, Gê? Mas então, mano. Isso que é absurdo. Você vai colocar o cara fazendo uma previsão de que ele pode quebrar uma perna. Exatamente. Se perder um jogador. Né? Um jogador bom. Não tem sentido, cara. As condições de insalubridade. Não tem sentido. Não tem sentido. Porra. Difícil, né? E aí, inclusive, aí, Dudu. Muita gente tá especulando, você acha que o Palmeiras pode fazer um jogo assim, tirar a perna, que faça um gol? Soletri. Né, que faça um gol, Dodô, e depois tira a perna, pra poder voltar o jogo de volta? Soletri. Não acredito. Voltar o jogo de volta. Aí. Como assim tirar a perna mesmo? Nossa, não, tipo, por causa do dinheiro, por causa da arrecadação, vai tirar a perna, não pode falar. Isso é relativo, né, mano? Porque o Palmeiras vai deixar de, se não tiver jogo de volta, é 1 milhão. Ele é um rive, viu? Tá cheio de dinheiro já, ele já. Isso é relativo. Você acha, Domênico? Não acredito, Sombra, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é aquele tipo de coisa que se acontecer, os caras vão falar, ah, tá vendo? Era isso aí. Entendi. É um motivo pra dar um... Ah, não consigo ganhar de 2-0, não eliminou. Bosta, ah, mas era de propósito. Pra ter jogo da volta. Aí quando ganha, os caputa. Ô, Romero, não é quando aquele, eu ia fazer, que sabe o quê? RG, deveria perde de 3-0 pra mostrar que não teve isso, né? Eu sou o Palmeiras. Não, o Santos não, tô usando o Palmeiras. Mas na boa, é vantajoso pro Palmeiras o Zaidão. Trazer o jogo de volta. Azedão. Azedão. Agora faz 2 meses que ele faz. 2 anos que o Landusca aqui, o personagem é Azedão. Não é Zaidão? Falaram não. Zaidão aí. Azedão. Ah, acho que eu falei errado. Pô, mas de qualquer forma, enfim, você entendeu. É. O negócio é o seguinte, pro Palmeiras, Domênico, é vantagem trazer o jogo de volta. Isso aí chama-se risco calculado. É nada, Domênico. Você vai pegar um adversário fraco, tá certo? Mano. Faz 1-0 lá, lota o estádio aqui, tem 3 milhões de renda. Dodô, isso é furado, caixa, Dodô. Que furado, futebol é resultado. Faz o resultado, decide. Gente, pode decidir logo. Minha opinião é a seguinte. Se pode decidir logo, decide logo. Tem que resolver. Gente, uma coisa é você falar. Vou administrar o jogo com o Cruzeiro, velho. Aí é o Cruzeiro. Agora, desculpa, se você temeu... Da onde? A Bahia de Feira de Santana? Tá temendo, é o Vitória das Conquistas. Vitória de Conquista, Bahia de Feira, a mesma coisa. Tá desapontado, é. Não, é questão, mano, não, meu foco sabia, é Libertadores. Mano, eu não ligo esse torneio que a folha salarial inteira do time não paga meio salário do Valdívia. Mas isso é claro, gente. Claro. Cara, né? Aliás, salário do Valdívia, se bobear, é o PIB de Feira de Santana. Não! Mas é verdade, isso tá de brincadeira. Aliás, pela lógica, boa, esse jogo deveria terminar assim, tipo... Com todo respeito à Feira de Santana, porque senão daqui a pouco vão falar... 16-0. Vitória da Conquista. Não vou dizer 16, Feira de Santana, cara, Vitória assim, da Conquista. 10-0. Tem que ser 5 pra cima. Na Bahia. Você prefere qual, Benjamin? Feira de Santana ou Vitória da Conquista? Negócio de deixar pra depois, velho. Você prefere o que, RG? Feira de Santana ou Vitória da Conquista? Feira de Santana. É, mas agora que ele vai pra Barcelona, vai ficar todo metido. Ele vai, ó, e andar pro Brasil. É Peruíbe. Mas, ô Domênico, é sério mesmo. Porque, ó, o Palmeiras, se ele traz esse jogo pra São Paulo, tá na cara que o Palmeiras vai passar pra próxima fase. Se o Palmeiras quiser matar no jogo de ida, mata. Mas eu acho que perde uma grande chance de lotar o estádio novamente. Não é, Domênico, tem a chance desse. Mas aí não é questão de também só pensar em dinheiro nesse momento, hein? Tem que então pensar, vamos ao time, Domênico. Tem que pensar em elenco, você preservar o elenco. De um jogo a menos. E também, quem disse que vai lotar, Dodô? Também tem isso, viu? Também. Pode ser que dê 15 mil pessoas. Ah, faz o jogo 7:30 da noite, da quarta, quem que vai? 15 mil pessoas. Se você pegar o faturamento do Palmeiras aí nos últimos jogos, vai 30 e poucas mil, tá? 15 mil pessoas, vai cair o faturamento pela metade? É no mínimo um pau e meio, Domênico Galo. Ah, mas é arrecadado quase 3 mil. Então, mano, mas aí quem sabe? É que eu não sei, mas vai que na data que esse jogo vier lá na frente, esse jogo de volta, aí, porra, o Palmeiras tem dentro da semana um compromisso mais importante, entendeu? Uma situação. Ah, tá logo, tá sem compromisso importante, caso estão jogando Campeonato Paulista aí. Ué, mas então, pode ter um clássico num Paulista aí, sei lá, decisão. Palmeiras já tá rico já, o AGP. Olha, nesse caso aí, gente, desculpa, é uma opinião. Nesse caso, você tem aí, acho que são os dois primeiros jogos da rodadas da Copa do Brasil, você tem o mata. Se não conseguir, você tem o mata, né? É o mata, depois o mata. Então mata logo, cara, mata. Tá escrito aí, mata. Vocês acham que o Flamengo entregou? Pode acabar agora, hein, acaba logo. O Flamengo tava ganhando de 2-0. Tomou um gol de cabeça no último segundo do jogo. Acontece. O time. Vai, Mota, vai. Liga, Brás, Lucas, Tóbio. Vocês estão bom? Jackson. Bom. João Paulo. Bom. João Paulo. Bom. Gabriel. Ótimo. Arouca. Arouca, que Arouca, seu louco. Não põe o Arouca nesse jogo, viu? Arouca é muito bom. Muito bom, ótimo. Meu, o palmeirense tá numa fase que qualquer coisa tá bom. Põe o Michael Leite de volante. Tô falando a verdade, vai. Alione. Sensacional, menino aí é sensacional. Ali, olha, ótimo. Já vai ser vendido lá fora, você vai ver. Por uma Robinho, grana, fake. É esse Robinho, o fenômeno. Vai, continue. Dudu. Dudu, craque, vai. E ele? Quem? Ele. El Matador Cristal. Nossa. É, esse é o meu time. Deus. Minha nossa senhora, que demais. Vai dar um beijo aqui, Dudu. Meu Deus, vovó, é nóis, vovó, é nóis. Vai lá, beijo aí. É nóis, dá um beijo na vovó. A camisa mais valiosa do Brasil. Ai, agora. Coloca a colega, vovó, dá um beijo. Mas também tá aparecendo. Tá aparecendo a camisa do Brasil. Não importa, tá entrando dinheiro, vovó. A sua nalga tá aparecendo. Não, tá bom. A nágua. A nalga. Que é nágua, que é nágua, você tá louco. Bom, daqui a pouco ele vai falar de Corinthians, vai falar do São Paulo, vai falar também do Santos. Mas agora eu vou falar da HDI Seguros, porque você sabe. O César Cielo é o nadador mais rápido do mundo e o recordista dos 50 e dos 100 metros livres, né? Mas olha, rápido, rápido mesmo, o atendimento do HDI bate pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem o HDI bate-pronto móvel. São veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI bate-pronto você economiza tempo, porque não tem essa de esperar vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate-pronto. E ó, não esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também no oferecimento de BV Financeira. Vamos falar da BV, Narigudo? Vamos? Lógico, e olha só, amigão. Vamos lá, o Luguete. Começo do ano tá aí, uma série de contas pra pagar. Eu, você tá apertado com as contas? Tá precisando de dinheiro? Olha, presta atenção. A BV Financeira, ela tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar aí nesse começo de ano, hein? Telefone da BV? Anota aí. Fala aí. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo com a BV. Você sempre pode mais, BV. Bons negócios pra você, Chuck. Beleza, vamos a mais ouvintes no 3284-7097. Daqui a pouco bate-bola com o Tite aqui no Estádio 97. Vamos aos ouvintes, vai tocar aqui o Asdrubal, mano. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Arthur. Arthur. Arthur. Meteu um acento no R aí, velho. Tá certo, mano. Tem que falar assim, caramba, né? Quem veio do interior como nós aí tem que falar assim. Quem? Mas quem veio do interior? Eu vim. Para. Vila eu tenho raízes sertanejas. É, realmente, Vila Maria é quase interior mesmo. Não, paga pedágio pra chegar lá. Pelo contrário, eu tenho família na... Ó, Pirassununga eu tenho família. Mas você não nasceu lá. Eu tenho família em Americana, eu tenho família em Campinas, eu tenho família em Taubaté. É mesmo, mano? É verdade, Sombra. Mas você não nasceu lá, quem veio do interior. Eu sou roots. É, por parte de pai. É, mas olha, tem nego aí do teu lado falando assim, ó, legal pra caramba. Isso aqui é um lixo. Vazou, viu, você falou aí. Esse Domênico é idiota. É, vazou. Você mesmo. Eu não abri a boca. É, não, mas é bacana mesmo. Inclusive, ó, se, já que você veio falar toda hora de Pink Floyd, essas coisas aí que ninguém ouve, o negócio é o seguinte, se o cara puder ouvir, ó, Raízes Sertanejas do trio Parada Dura. Pô, mas morreu. É como se fosse... Lá, esse aí é do Milionário e o José Rico. Quem morreu foi o Milionário? O Zé Rico. O Zé Rico morreu? Ambos. Zé Rico. Ambos foram morar no céu. Não, mas ontem quem morreu foi o Milionário. Tá vivo, o outro tá vivo. Milionário tá vivo. Não, tá vivo? Tá vivo. Esse é cantor enterro de hoje. Todo mundo. É mesmo? Nossa, até cantou no enterro hoje. O milionário que morreu foi o Steve Jobs. Ah, entendeu? Boa, boa, mano. Era bom. Mas era bom o Milionário Zé Rico, a dupla? É boa? Bacana, bacana. É bacana, raiz. Milionário. É sertanejo raiz, mano. Mas os dois são bons? Porque o Domênico, que é um cara que conhece não. muito de sertanejo, ele diz, ah, o primeira voz é que vale, aquele outro não vale muito, cheguei lá... O mas, ó, a... pra falar a verdade, não é uma dupla, é um trio, como o próprio nome já diz, é o melhor trio sertanejo que tem. Trio Parada Dura, cara. Trio Barreirito, Parada. Mangabinha e Creone. Meu Deus. Da hora, mano. Paga é o seguinte, pesquisa aí, rapaz, lógico, paga é da hora, mano. Ô, Arthur. Ah, vou... Você falou seu nome completo já? Não, não falei não. Então fala aí. É Arthur Fernando, Coleto 2T, põe aí, Gomes. Coleto 2T, põe aí, mano. E quantos anos, Arthur? 24, mano. Aí, RG. Depende, né, mano? Deu o quê? Do acidente. Qual acidente? Como assim? Pô, que acidente. Aí o cara tem que usar o coleto, sabe? Quando... Ah, o cervical, né, RG? Boa, RG, boa, boa. Dependendo. E, ô Arthur, qual bairro? Manda aqui, mano. Manda, opa! Opa! Opa! Opa. Ó, depende do dia, vamos. Eu mando. O que mais mando, tem aqui é cara pra mandar aí, velho. Quantos quilos você tem? Vou mandar. Quantos quilos você tem? 72, Motar. Tá precisando engordar altura, um pouco, né? Mais, aí eu mando aí. Depende da altura. E se ele tiver um 50 de altura? Não, aí tá fofinho. Aí vai tomar bola. Aí tá fofinho, dá pra pegar no braço assim. 72 bem distribuído, Mota. Não é da sua preferência, não. Aí é mais, faz mais o gênero do Dodô. É, faz mais um... Ô Arthur, você trabalha com o quê? Cara, eu sou recém-formado aí. Eu comecei a ouvir vocês no cursinho. Há 6, quase 7 anos atrás, 2008. Sim. Tô até nervoso, ouvinte virgem total aqui, falando com vocês. Depois que a gente mandar aí, você não vai ser mais. Não, Mota, pode ficar por aí. E eu fui estudar no interior, fui estudar economia. Mandar um abraço pra galera da FEAUSP lá de Ribeirão Preto. E fui estudar economia lá no interior e graças ao aplicativo voltei a ouvir vocês constantemente. Legal. Tô voltando pra São Paulo aí, né? Informado, correndo atrás dos processos seletivos da vida aí. Se o Benji, inclusive, aí o Benji é o cara. Aí, professor do Mackenzie aí, conseguir as indicações, nós estamos... Pô, o irmão do Benji aí, o Manfred, mano. É o professor do Mackenzie? O Manfred é deu aula pro Guido Mantega. Você conhece o Guido Mantega? Tô letrando o Mantega. É que eu... Do Manteiga. Você conhece o Guido Mantega? O conheço, irmão do Benja. Eu queria conhecer a filha dele, viu, mano? A filha dele é mais interessante. O irmão do Benja, ele pode apresentar. Ele deu aula pro pai dela. Pô, show de bola, hein? Mas o amigão. É impressionante, né? A capacidade que ele tem. As pessoas que você viu que ele já deu aula, é impressionante. Beluso, Guido Mantega. Ó, ele deu aula pro Henrique Meirelles. Não, com o Beluso acho que ele estudou, ele passava cola pro Beluso. Porque ele falou que o Beluso não era tudo isso na faculdade. Mas ele deu aula pro Henrique Meirelles, pro Guido Mantega. É verdade. Mas, ô amigão, a sua profissão é a profissão do futuro, velho. Que não vai faltar pra você é trampo, velho. Pode ficar tranquilo. Só, economista. Eu espero, viu? Eu espero. Ô, o Brasil quebrado do jeito que tá, mano. Todo mundo puxando o gato pelo rabo pra ver se pinga uma moeda de um real, velho. Tá de brincadeira. Alguém tem que dar jeito nisso aqui, né? Ô, tá embaçado, mano. E você torce pra quem? Cara, aqui é São Paulo. Tricolor. Economista, né? Tricolor. Ué, desempregado. Desempregado. Acabou de se formar, menino. Tá na estatística aí. Acabou de se formar. Se amanhã o IBGE bater na casa dele e falar, você trabalha com o quê? Ele fala, com nada. Não, Sombra. Desempregado. Sombra. Sombra, chegou aqui uma mensagem. Eu tô conseguindo ligar hoje. Diga, Domenico. Chegou uma mensagem do nosso querido Mauro Betting dizendo o seguinte, uma pergunta a vocês. Uma pergunta o que vocês. É pior, o meu cabelo de nylon ou o cabelo com nugget do Baby? Tá vendo? Boa, Mauro! É, falei! Nugget, né? É nugget. É que quando eu falo pro Mauro que o cabelo pelo menos é meu, ele fala que o dele também é porque ele pagou e ele tem a nota fiscal. Boa, Mauro, tá certo. Não, mas não dá. Ele tá certo. Gente, mas o que é pior? Eu conheci o que é pior, ele perguntou. Eu conheci o Mauro Betting. Qual é pior? Eu conheci... Ah, pode falar, não é não. O Benjamin com esse pretinho Zenon aí, velho. Para, vai. O pretinho do... Eu conheci o Mauro Betting careca, velho. É que o... Mauro Betting foi dormir careca, acordou, parecia o Ronivon. O Benja chama mais atenção. Lógico que chama. Ué, mas é o dele... O do Mauro Betti fica ficou meio opaco, ninguém vê. Agora o seu, meu, de longe. Ah, quer dizer que peruca chama menos atenção. Lógico, mas tá bem coladinha, tá certinha. Tá. Me fizeram a pergunta e eu respondi. Ah, você é vendido, você sempre puxa saco do Mauro Betti. O normal, é assim, chega uma época da vida, conforme conforme a textura de pele, as rugas vão aparecendo, é natural você perceber que o cabelo vai clareando. É, não pode estar o cabelo mais, porra, vai, o meu cabelo mais novo que a... Que a... Eu tenho nas laterais... E o que você fez com os fios? Eu te falo, mas vocês não acreditam. Eu tenho nas laterais, aparece cabelo branco. Quando aparece, começa a aparecer cabelo branco, eu vou e corto no cabelo. Nossa, mas corta bem esse cabelo. E daqui duas semanas... Tem aquela tesourinha, sabe? Daqui duas semanas... Aí ele vai cortando um por um. Lógico, daqui duas semanas... E a raiz? A raiz ele corta como? E me diz uma... E fica esse cabelo branco. O cabelo branco só tem nas laterais. Ah, só e na lateral. Eu vou lá e corto. Ah, tá. Na nossa idade. Mas como é que nasce só na ponta o cabelo branco? Isso não tem culpa. O cabelo branco nasce. Isso eu não tenho da culpa. Raiz pra ponta. Sou. Lógico que é. E quando grisalhar? Como é que vai fazer quando grisalhar? Vai raspar? Quando grisalhar, eu vejo quem vai. Ó. Agora, se eu puder. Que eu vou esperar. Ô, Mauro Betti, o Benji é nossa Lady Gaga. Um abraço pro Mauro Betti. Aí pode ser que eu pinte. Outro dia ele mandou manda um Zaidão aí pro WhatsApp, eu mandei pra ele. Eu não gosto muito dele porque a gente é de religião diferente. Né? Por quê? Ele é palmeirense. Gente boa. Mas qual a tua religião? É o jornalismo, né? Eu não gosto de jornalista que assume o time. Ah, você não gosta. Ô, Arthur. Fala, Sombra. E aí, rapaz, olha, tricolor tem no fim de semana agora pela frente. Tem uma semana de descanso e pela frente o Corinthians, a gente não sabe. O Corinthians já joga semana que vem também pela Libertadores ou não? Vou pegar a tabela completa aqui. Ah. Bom, mas pega o Corinthians no fim de semana. Você acha que esse jogo pode ter alguma influência no prosseguimento depois na disputa da própria Libertadores? Você acha que, por exemplo, o resultado desse jogo pode influenciar o São Paulo de alguma maneira, positiva ou negativamente? Por isso pega o São Bernardo no meio da semana que vem. Sombra, assim, ó, vou ser sincero, viu? Não tô acompanhando tanto nosso time assim, ultimamente. É porque você é um cara que estuda, é um cara que tá preocupado agora com a parte... Estuda, ele falou que terminou. Não, mas... Se formou agora. Você tem que estudar também sempre. Processo. Sempre. Esse cara, ele é um sobrevivente, ele tava naquela festa da vodka que o moleque tomou até morrer. Isso, mano. É, tá na cara. Eu acho que eu já tive o moleque deve encher o caneco o dia inteiro. Daquilo lá, viu, mano? Hã? Já teve perto daquilo? Mas você já chegou a ser um imbecil daquele jeito, de ficar bebendo que nem um cretino? Ah, todo mundo é imbecil, Sombra, um pouco na faculdade. Inclusive, tem uma música nos jogos universitários que fala assim, aqui só tem imbecil. Canta pra nós aí, canta a música aí. Deixa ele cantar a música. O cara é mó fraquinho, né? Deixa ele cantar a música. Não, mas só um minuto. O que ele tá falando, ele tem que falar por ele. Não que todo mundo na faculdade é imbecil, não. A maioria. Não, ele falou que ele curtia doidado. Eu estudei na PUC, eu vou dizer agora pra você. Você era um anjo. Não. Você era um anjo. Não, eu falei que eu sou anjo. A PUC é da hora, hein, meu? Eu falei que eu sou anjo. Eu tô longe de ser anjo. Mas vou te falar, nunca vi festinha na PUC, você tinha saído de bebida alcoólica, competição de... Não, bebida não. Deixava sair. Competição de 30 vodkas, ó, não vem com essa aí não, que faculdade é não, senhor. Não, na PUC não tem bebida não. Gente, se você olhar as estatísticas, pô, isso aí acontece todo dia, toda semana. Em todas as faculdades. Semana de bicho, a semana de calor é agora. Então só não morreu ninguém, veja. Eu estudei na PUC anos, eu nunca vi. É um caso isolado. Assim, não, eu vou te falar, eu estudei na PUC... Alguém que realmente não conseguiu... conhecer os seus limites. Para, falar, o cara tá estudando... Parabéns, você estudou há quantos anos? Soletre, né? Beni! Faculdade é faculdade. Eu estudei na PUC, eu nunca vi ninguém lá ser estuprada. Eu nunca vi ninguém sair com overdose. Eu nunca vi ninguém sair com coma alcoólica. Mas mudou o mundo hoje. Os caras estão fazendo isso de besteira. Mudou pra pior. Mas os caras fazem. Verdade. Você não vê hoje, Benji. E todo mundo sabe. E todo mundo sabe que a mãe do Benjamin buscava e levava. É então lógico, ele não podia dessas fazer. Coisas. Você sabe o que é engraçado? Tá falando aqui. Olha o nível. Não baixa o nível. Olha quem tá falando aqui. O que nasceu com 70 anos, velho. Toma Nescauzinho morninho. Toma mesmo, vamos fazer o campeonato. Morninho. Gosta de pescar, da hora. Mano, sabe o que é pior? Na PUC, você esse negócio de tomar 25 meses, vodkas é ridículo. Mas o pior, você imagina a vodka que devia ser nessas festas, irmão. Não, igual, não precisa. Devia ser. Aquelas coscoscolas aqui. Batizado. O John Bonham. Exatamente. O baterista do Led Zeppelin morreu. Na época, ele tinha tomado também, tipo esse menino aí, 25, 20, 30 doses de vodka. Vodka boa. Foi dormir e morreu, ele foi vomitar dormindo e morreu asfixiado. É idiota, mas todas as faculdades acontece isso, Benjo. Todas. Eu não vou generalizar, não. É, assim, não é um... vou generalizar. A molecada hoje é... Isso não é faculdade, é a festa da faculdade. É a festa da faculdade. É a fora da faculdade. Além, é a geração. É a geração. Tem uma cultura muito enraizada, é principalmente nas faculdades do interior. Mas o menino morreu fazendo o que gostava, né? Arthur, agora você não tá acompanhando tanto o São Paulo, então não adianta falar do time. Mas você é economista. Você é economista. Protótipo, né, Sombra? Você tem que ser positivo. Dá pra falar um pouco. Pô, mas você se formou em economia, tá certo? Certo. Beleza. Vamos falar de um assunto importante que é dinheiro, né? O São Paulo, não tem um patrocinador na camisa até agora. Faz tempo, hein? Exatamente. Desde agosto do ano passado. Desde agosto. Não tem um patrocinador na camisa. Já estamos em março. Exatamente. É. Você acha que a desculpa é porque o mercado está ruim? Ou você acredita que possa faltar um pouco de capacidade de captar esse patrocínio? Olha, o Palmeiras... tá provando aí que se organizou, sim, Não, se consegue. Não, mas o Palmeiras ficou 2 anos sem patrocínio máximo. Ah, não importa. Agora ficou. Mas ficou. Agora é o espelho. Né? Não, tô falando, mas ficou. Mas agora é o espelho a ser seguido. Bom, mas acontece, então vamos falar. O Palmeiras conseguiu agora. Parabéns, Palmeiras. Olha. É. Obrigado. Ué, mas então, é o quê? Obrigado, eu, obrigado. Questão de mercado, Sombra, a gente vê aí essa disputa dos presidentes, da diretoria, o Muricy já espanando. A bagunça tá dentro do clube, né, aparentemente. E o mercado, acho que se tiver uma posição, uma administração consolidada, organizada, acho que tem mercado, tem pelo menos para tá ganhando zero. É que eu não entendo dos contratos de marketing, que você tem que avaliar a longevidade do contrato e tal, mas eu acho que se tivesse uma estrutura bem organizada, teria um valor bom, pelo menos para São Paulo aí, no médio prazo, que ele poderia pelo menos estar numa situação melhor. Assim, eu disse que não estou acompanhando tanto o time, mas eu estou mais feliz... Triste com a saída do Kaká, mas mais feliz com o começo do ano do que o do ano passado, viu? Uhum. Eu acho que a derrota do Corinthians lá na arena foi normal, né? É. E é esse final de semana? Libertadores não é durante a semana? Não, é Campeonato Paulista. Ah, cara. Paulista, verdade. Mas o Paulista, o Luiz Fabiano gosta de bater no... Galinhada, você pode referir às pessoas que frequentam a sua... Ai, juiz, meu Deus! Não falei quem era. Todo dia! Não falei quem era. Eu mandei essa esperando. É continuar desempregado, esperando mano. Seu rebate, mano. Olha lá, tá esperando, é masoquista ainda. Como é que chama a mina lá dos 50 tons de cinza, mano? Ele gosta, mano, do masoca, mano. Anastácia. Não, é porque Anastácia, a gente é fã, isso aí. A gente quer ouvir os bordões. Porcaria. Ah, eu sou tranquilo, Você foi ver esse filme, mano? Eu não, você acha que eu perdi meu tempo vendo essa porcaria? Ah, você foi com a Thaizinha. Olha, eu juro. Vai dizer que a Thaís não quis ver. A Thaís quis ver. Ó, eu prefiro brincar de roleta russa do que ver uma porcaria. Não, você tá louco. Prefiro, velho. Não pode. Mas se a Thaizinha falar, vamos ver, você vai. Imagina, velho. Você acha que a namorada vai assistir uma porcaria dessa? Vai sim. Vai comprar pipoca, sentar do lado, aguentar até o fim. Imagina. Vai. Eu acho que a Thaizinha gostaria de ver. Imagina, grande porcaria, velho. Olha, isso aí é um monte de mulher carente, velho, que às vezes o marido não dá conta, que fica fantasiando com trouxa da cidade do Rio. Mas é verdade. A mulher que fica sonhando com... E outra, digo mais, ó, atenção você, tá certo? Tá ouvindo Estádio 97 agora. Não vai na onda dessas loucas, não? Ai, quero que você faça igual no livro, me bate. Porque essa doente, ela daqui a pouco vai sair da cama e vai pra delegacia te denunciar na Lei Maria da Penha. É verdade, velho. Se você largar ela, vai falar que você bateu nela. Mas é verdade, Motinha. Tem um monte de louca, ai, quero fazer igual 50 tons de cinza. Me amarra e me dá uma paulada nas costas. Não, mano. Aí você faz isso. Paulada. Viu? Não, paulada mesmo. Mas o filme tem alguma coisa a ver com porrada? Não, o contexto do livro, o cara depois ele começa meio que fazer esses bagulho de sadomasoquismo. Dá umas pancadas. Sim, sadomaso. É sadomaso. Você viu o filme? O cara pega aquela... Não, perguntei o que é. Sim, vi. Uma porcaria. É ruim? Ruim. O livro já era ruim. O cara preparou um quarto pra isso. Então. Ele tem aquela escova. Ele tem uma escova que ele dá na bunda dela assim. Então, atenção você, ó, se sua esposa chegar, viu? Ó, amigão, se sua esposa chegar, sua namorada, o seu bilisco, tá certo? Bilisco. Chegar e falar, quero ser agora sadomasoca, você faz ela assinar um termo de responsabilidade, tem que assinar mesmo. Porque numa dessas você quebra uma costela dela sem querer. Tem várias regras. Tá certo? Porque ela começa a cuspir sangue e você leva pro hospital, numa dessas ela desmaia, você tem que levar pro hospital. Aí, não, mano. Como você vai explicar, falar, se empolgou com 50 tons de cinza e pediu pra bater nela? É verdade. Mas, mano, pelas regras... Não. Pelas regras, jurídica? Regras! Pelas regras do sadomaso, você tem que assinar um termo entre os parceiros. Mas se você estiver muito louco no motel, a mulher fala, me bate. Não, e tem códigos. Você vai parar pra redigir um texto? Se você estiver batendo muito forte, você bate, você faz algum sinal. Por exemplo, a pessoa às vezes tá com aquela bola na boca. Agora, não. Porra, lembra na boca. Lembra no Pulp Fiction? Tá com a bola na boca. Lembra no Pulp Fiction quando o cara cai com o Marcelo Wallace? Então, exatamente. Com aquela bola com uma tira, assim. Então, Mota, não minta. Seja verdadeiro. Ah, lá vem. Você já participou de alguma sessão sadomasoquista? Já, menina! Não. Já! Falou que já! Ah, o Sombra acredita, o Sombra conhece o Mota sério. Será que ele mente pra cá? É lógico que ele vai falar que está aqui sim. Tudo ele fala que sim. Eu falei que não. É, fora do Arthur falou que sim. Não falei, não. Falou. Não falei. Olha, eu falou. Tenho o código. Já honre. Quando eu quero. Honre. Você falou, menina? Falou. Eu tenho o código quando eu quero que pare de me bater. Como é que eu falo, você fala? Para, Domênica! Ah, para, é o meu código. Ela fala, você faz com a tua mãe isso? Como é que você fala? Você faz com a mãe isso aí, é? Como é que você acabou com a culpada? Como é que você fala? Eu mordo, aí dói. Aí ela para. Um negócio pra ver 50 tons de sim, juro por Deus. A gente vê o Emanuel. Mais sexy hot, cara. Também tem historinha. Também tem historinha. Não fica na fissura de mas a mulher, mas sabe o que ele é? Ele é um príncipe encantado. Ah. Entendeu? Porque ele dá carro pra ela. Tem mulher que faz. Ele dá dinheiro pra ela. Não, mas ele trata ela como uma mulher objeto. Peraí, você fala assim. A verdade é essa. Tem mulher que tá 40. Tem mulher que tá 40 anos aí sem casar, também sem arrumar ninguém, que tá. Porque ele é um príncipe encantado, porque ele é um cara inacessível, ele é um cara bilionário. Mas ele não existe, é na imaginação dela, da mulher, né, da escritora, ela que escreveu, não é? Sim, não existe, lógico. Pô, mas então, Otinha, numa dessa aí, você tava com maluco, achou maluca na balada, arrastou pro motel, foi lá, pro bem bom, vai vendo, Arthur. Aí numa dessa você tá lá, a mulher fala, me bate, você tem que ter então, ó... Uma, termo, uma máquina de escrever pra você digitar um contrato, tá certo? Você tem que ter lá, talvez, aí um escrivão de cartório pra ele poder autenticar tua firma lá. Você tem que ter, lógico, opa. Mas precisa? Pra depois continuar a metralhar, velho. Você tá de brincadeira, mano. Ué, mas, ô Domênico, ó, então você, amigão, não se deixe seduzir, tá certo? Se a mulher falar, me bata, não bata, mano. Não bata porque você pode responder nessa, a Maria não, da né? Penha, velho. É. Ô, Arthur! Fala, Sombra. Cada mas você viu o que deu, né? Você não tá sabendo nada do São Paulo? É, então, sabe tudo sobre 50 tons de cinza. Mas você aprendeu tudo até pra 50 tons de cinza, não, pelo amor de Deus. Mas o legal foi, não é o não saber do São Paulo. O legal é sair da economia pro sadomo, né? Isso, é, tudo a ver. Eu saio da economia. Mas a economia é sadomasoquista. Né? Carro, dinheiro, é. Tudo depois toma. Um dia a gente chega lá igual esse cara aí. Depois toma. É. Ô Arthur, então olha, um abraço pra você, viu? Boa noite. Boa noite, Sombra, um abração. Eu queria agradecer, dizer que faz 5, 6 anos que eu ouço vocês e sempre imaginando conversar com vocês. Infelizmente eu fiquei meio nervoso e tal. Não, mas assim... Ô, desculpa pelo humano aí. Mas você realizou um sonho de falar com a gente? Foi... Realizei um sonho. Mandar um abração pro Domênio, porque obrigado. Ele de manhã também faz companhia pra gente aí. Graças ao aplicativo, já sai de manhã para trabalhar, liga no carro e já ouvindo o Domênio Palhacinho. Dizer que Energia 97 é uma rádio realmente muito, muito diferenciada, muito legal com essa interatividade que vocês fazem do resort, dos navios. Eu ainda vou participar de uma brincadeira dessa com vocês. Com certeza. E agora eu vi que é fácil, dá para ligar, porque... também tô com tempo agora, né? Tentei aqui, fiquei no redial. Aí sim, né? Mas agora eu vi que é possível, eu vou ligar mais vezes aí, com certeza, com mais assunto com vocês. E ó, amigão, falou, obrigado. Você tá participando da promoção? Qual promoção, mano? Eu preciso participar de uma promoção aí. Tem a promoção nova aí, mano. Domênico Gato, 24 hours on air. Porra! Domênico, 24 horas na rádio. Meu velho. Oi? Ele vai quebrar o recorde, velho. Hein, Domênico, quantas horas você conseguiria talvez ficar no ar assim, sem descanso? Qual é o recorde, Domênico? Hã? 48 horas aí puxado, você consegue? Ah, um menino do interior bateu um recorde novo aí, não sei. É mais de 100 horas. Mais de 100 horas. Você bate esse recorde fácil. Você não quebra esse recorde, Domênico. Pô, 5 dias? 5 dias? Isso é da hora, velho. Imagina o Domênico quebrando um recorde, velho. Sem tomar banho. Ah, mas é não é fácil. Não, mas tem pano úmido. Não, mas ia ser da hora, Domênico. Imagina você fazer esse bagulho. Não, mas ia ser muito mais legal. Quem que é esse fulano aí perto de você? Você sabe que teve uma promoção uma vez, muitos anos até, o Banana quebrou um dos recordes, né? Amigo, meu amigo. Foi o primeiro, né? Aqui no Brasil. Exatamente. E eu conversei com ele, ele falou que ele se preparou pra tentar bater o recorde. E depois que aconteceu isso, Sombra, ele ficou não sei quantos dias sem dormir. Ele falou pra mim que... É uma coisa louca, cara. Você fica completamente maluco. Você se condiciona a não dormir, mano. E não é que, passou, sei lá, 4 dias sem dormir, o cara dorme na sequência, desmaia. Não. O cara fica sem dormir, cara. Fica mesmo. Ele começa a se condicionar, o cérebro condicionar a não dormir, cara. É só tomar você tem bagulho, que tomar né? uns remédios depois pra voltar Sim. tudo ao normal. É louco o troço. Não, é louco, não, louco. Não, louco. E a parte certo. Física deve pegar. Arrebenta o negócio. Mas você tem esse objetivo? Não, não, menor objetivo. Ah. O mano falou, o mano não, não, não, não, não é mais legal. Por exemplo, ó. Não. Domênico. É a objetivo. Voz do rádio brasileiro, tá certo? Hoje é o top one, tá certo? Top one, você tá louco? Você viu isso aí? Hoje é o number one do rádio brasileiro. Então o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Quem que é o cidadão que bateu o recorde que fosse 100 horas no ar? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, ninguém conhece. Nunca viram na capa do Kisuco. Agora o Domênico Gato, velho, é um cara que tem uma trajetória. É o cara conhecido, é. Quer me matar isso aí? Tô percebendo. Primeira página de jornal. É, vai sair, morreu o locutor que tentou bater. Vocês estão loucos. Imagina, você é muito louco, Domênico. Mas não morre, não. Não, mas já pensou na possibilidade. Não morre, não, Domênico, não morre, amadurece não. essa ideia. Não, não, não, tem nem madeira. Você vai virar uma lenda, Domênico. Não, não quero virar morrer no ar, já pensou? Mas não quero, eu tenho filha pra cuidar. Pra rádio ia ser bom, pro Domênico ia ser bom. É uma ideia legal, velho. Patrocinadores poderiam querer encampar, tá certo? Lógico. Esse projeto do Domênico Gato. Ele é totalmente monitorado pelos sinais vitais. Mas se o Domênico não quiser, por que a gente não pega o Landucci? Vocês também inventam umas coisas. Pega o Landucci pra fazer... Eu o quê? 24 horas de stand-up direto. Caramba. Não, não, não. Não. É que ele vai ficar sem conseguir dormir, é a pessoa que vai assistir. E a gente pode fazer é também, podemos fazer o com o Veloso. Arthur! 24 segundos. Ele tá no ar ainda? Fala, Sombra. Ah, manda abraço. Veloso é bom, mano. Ele tá louco. Muito obrigado aí, galera. Valeu, falou, Arthur. Falou, abraço. Valeu, um abraço. Valeu, valeu. Olha, daqui a pouco o Juca vai arrastar o piano, daqui a pouco tem piada no ar. Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV Financeira tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Também Grupo Esser, um nome construído com história. E Bozano, vamos falar da Bozano aí, ó. Opa, vamos lá, mano. Imagina o Domênico depois de 5 dias aqui sem descanso, Sombra. Como que ele tá aparecendo? Tá aparecendo mal quase lá, do filme. Tô quase lá. Deve Nossa. Fazer um mal do inferno. Ô, mano, o que que ganha fazendo isso? Eu queria saber. Ah, também poderia ganhar muita fama e dinheiro. Repercussão. É. Repercussão. Pô, imagina, todo mundo noticiando, falou, no ar, o locutor xarope tá 5 dias sem dormir, velho. Aí o cara fica 5 dias sem dormir, fala-se muito durante um dia, depois ninguém fala porra nenhuma. Mas ia ser legal pra caramba, mano. Domênico no Guinness. Morre, né? É, Domênico Gato, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homens. Você sabe disso, não sabe? É isso aí. Por isso, amigão, a Bozano inova e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar a sua pele. Já tá surrada pelo tempo, gasta pelo sol, tá certo? Cozida pelo vento. O vento também, quando bate também com o gato, ele queima a pele. Então, verdade. Cozinha. É. Então, amigão, se você tá com a pele assim, preste atenção nessa dica. Use a nova linha Bozano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão esperto, aquela franja maravilhosa, aquele cabelo moicano pra apavorar geral. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Se sua mãe não te dá bom dia porque seu sovaco fede, velho, tá na hora de você usar a nova linha Bozano, cara. Esse antitranspirante é top. Eu uso e recomendo também. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade, Benjamin. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O futebol grego, o governo grego liberou agora a volta do campeonato grego de futebol, né? Que tinha sido paralisado, mas durante 2 semanas sem presença de torcedores. E duas semanas? E proibiu também churrasco grego. Não churrasco vai ter. Grego, devia ser proibido. Uma delícia. Mas e o beijo grego? Nossa. Beijo grego? Pelo santo. Deixa pra lá. É permitido? Ah, então tá bom. Tá bom. Olha, isso não é horário pra falar disso. Estádio 97 da Energia 97 com ele, o rei do beijo grego. Ah, o Juca? Não. E aí? O cavalo do Juca. Eu vou começar a olhar diferente pra você, menino. Vai na do Sombra. Aguinaldinho, antes do Juca com essa bigode, com essa barba. Aguinaldinho, fala, menina. Se tivesse que ir pra uma ilha deserta, você tem que, pode levar um RG ou Domingo. Você levaria quem? Tá louco. Depois dessa, eu levaria RG. É, ele é mais aberto, mais esportivo. Tá louco, mano. Vai lá, Juca. Esportivo? A GP. Você tá olhando pra mim, menina? Olhando pra mim, menina. Tá intimidando, ó. RG, salva a hora. Vai, safada, conta a piada. Quero rir. Isso. Aí, Domênico. Isso, porra. Safado. Lá em Santo Isabel, onde tudo aconteceu, apareceu o primeiro shopping. Primeiro shopping? É. Aí tá o casal lá passeando no shopping, a mulher, aquela, sabe aquelas gurias ciumentas pra cacete? Eita, mas isso, né? Não tá certo, hein? E já viu mulher no shopping como é que é, né? Nossa. Não, velho. Pode ver um vidro, um espelho, uma vitrine. Já ferrou tudo, né? Aí que estão passeando lá, o que ela notou? Que o marido tinha sumido, velho. O cara desapareceu dentro do shopping. É mesmo? E aí? Ela ficou prostituta. Pegou o celular, ligou. Onde diabos você se meteu? Aí o cara, putz, né? Falou, porra, não é possível um negócio desse. Ele falou, querida, você lembra daquela joalheria? Onde você viu aquele colar de brilhantes e se apaixonou? Lembra? E que eu não tinha dinheiro no momento, aí eu te falei, ó, um dia, ele vai ser seu. Aí derreteu, né? E ela toda envergonhada, né? Agora foi, né? Aí com aquele sorriso de orelha a orelha, né? Ficou pensando assim, e falou assim, claro que eu lembro, amor. Aí ele falou assim, então, querida, tô tomando cerveja num bar em frente, vem pra cá. Sensacional! Ainda bem que vai pra Barcelona, hein, Marcelo? Adorei! Sensacional! Que bloco, vai, pô! Ô, Motinha, e o Tricolor, tem notícias aí ou não? O Tricolor! As trilhas, Benjamin, ó, nova! Ó, o Ceturion, chefinho, né, é o escolhido pelo Muricy pra substituir o Pato, já que o Pato, todo mundo sabe, não pode jogar contra o Corinthians. Tá. Né, porque ainda é jogador do Corinthians. Poder pode, mas tem que pagar multa. É, 5 milhas. E o São Paulo já falou que não pagará de jeito nenhum. É mesmo, não paga, né? Não paga. Poxa vida. Você pagaria? Você tá louco, lógico, claro que não. 5 milhões, né? Você sabia, chefinho, que o Barcelona estaria monitorando, né? Monitorando o Bosquilha. Ah, mas se não, é o São Paulo, é aliciamento. Duvido, mano. É. Se é, São Paulo é liciamento, agora o Barcelona é muito. Mas ele não pode comprar ninguém, né? Com eles aí, velho. É, não pode comprar ninguém só ano que vem. Por enquanto, não. Só depois na janela vocês... janeiro do ano que vem. Desculpa, mano. O Barcelona tem que ser muito burro pra comprar um novo jogador de São Paulo. Pode surgir um novo Kaká, Sombra. Já tem que ter o pé atrás, cara. Por causa do depois Douglas. O que São Paulo fez com o Barcelona com relação ao Douglas, mano? O Barcelona jamais Douglas poderia é mandar mito um lá, e-mail pro São Paulo. É mito, sim. Mas olha, o Edmilson passou por lá, não passou? Edmilson. O Belete não passou por lá com sucesso? Sim. Então, o saldo nosso é positivo. É, pô. Lógico que é. A gente é fazedor de crack. Ih! Fazedor de crack. É verdade. E vendemos muito. É fazedor de crack tem aqui no centro. Mas uma novela que tá rolando aí é a novela do Michael, né? Michael Grêmio em São Paulo. Eu gosto, né? Não foi resolvido ainda. Hoje tava lá o Ataíde conversando com o Michael. Não sei o que rolou, mas a história toda aí é o seguinte, que o São Paulo... para liberar o jogador, que é uma compensação financeira, né? Certo. Que até agora não foi acertada. Eu tenho informação que o Michael não quer continuar do São Paulo, né? Essa obrigado. Informação. Jura? Oi, Fredson, jura isso? Pode confirmar isso no ar, que eu tenho essa informação. Então, e para todos os São Paulinos que estão escutando a gente aí, o que tá acontecendo aí, ninguém sabe, gente. Essa promoção que o São Paulo fez aí para as mulheres, né? No domingo, no jogo do Corinthians. É uma confusão. O ouvinte nos mandou um e-mail. É só pra sócia torcedora, né? Sócia torcedora é o seguinte. Que não e ela não pode... A sócia torcedora tem a carteirinha, certo? Certo? Então, a lógica seria o quê? No dia do jogo, você chega lá, passa a carteirinha e entra, certo? Mas não é. Você tem que ir no horário comercial, ir lá pegar o ingresso pra poder entrar, certo? Mas tem mais. Tem mais. O acompanhante, geralmente, é a sócia torcedora... Ela não vai sozinha no jogo. É. Ela vai com o acompanhante. Então, o acompanhante dela teria que pagar o preço cheio. Era só para laranja premium, que custa R$100. Então, essa gratuidade é só para um setor do estádio. É só para um setor do estádio. Que não significa que o acompanhante possa entrar naquele setor. Se ele pagar, pode. Sim, não, tudo bem. Um preço cheio. Agora, depois do Chile, do chororô, da briga, da confusão toda, eles resolveram... baixar um pouco o preço, paga só 50%. Certo. Né? Vai pagar R$50 o acompanhante. Parabéns pro São Paulo. São Paulo tá inovando. Tudo pra facilitar. As pessoas estão criticando o São Paulo. Eu vou ser o único que vou defender. E faz tanta campanha para as pessoas não irem ao estádio, não é? É. O São Paulo tá fazendo isso, gente. Ele tá bolando um sistema. De uma forma ou de outra, né? O São Paulo tá bolando um sistema. E é pro cara não ir ao estádio. Não, eu tentei comprar faz dois dias que eu tô tentando comprar o ingresso pro São Paulo arrumo, pelo site. Tá bom. E eu não quero seu ingresso. Sabe, muito querer. Obrigado. Mas, ô Mota, é com relação... Eu sou sócio torcedor, posso comprar. Com relação a esse problema dois dias tentando comprar e não consigo. E o que que acontece? Dá uma página erro, sei lá o quê. Meu muita gente Deus não consegue Deus finalizar. É que o São Paulo, quando ele começou com esse negócio, São Paulo foi um dos clubes pioneiros aí com sim o projeto de sócio torcedor. Então ainda tinha como você colocar a responsabilidade na empresa, tá certo? Você pega e fala, não tá dando certo porque é um processo novo, ninguém fez, lógico, etc e tal. Hoje em São Paulo, tem dois modelos que funcionam muito bem, no Corinthians e no Palmeiras. O que falta pro São Paulo talvez seja um pouco de boa vontade. Porque se a empresa não tá... Capacidade, mano. Ô Sombra, na boa. Isso amadorismo, é total. A partir do momento amadorismo que você tem dois exemplos dentro da própria cidade que funcionam e muito bem... se você persistir no erro, ou porque você é muito burro, então, ou porque você tá agindo de má fé. Tá querendo não agradar alguém. Ou não, Domênico Gato? Porque a partir do momento que você tem um exemplo claro que funcione, um é do teu vizinho lá de frente, tá certo? Que é o Palmeiras e o outro é do Corinthians. Se persistir nesse erro, tá sendo burro, ou então tá agindo nossa de má fé. Nossa senhora. Meu Deus do céu. O que foi? Não, nada. Tudo que vocês estão falando do São Paulo, pô. Ué, foi isso faz, mais, né? É a fase, vou falar uma coisa. Puta administração, tá com a nuvenzinha lá em cima, pelo amor de Deus. Brincadeira, parece o Benjamin de Mau Humor. Gente, nós estamos em 2015. Eu não fico de Mau Humor. 2015. Não. 2015, o São Paulo não consegue vender ingresso. É brincadeira. Não adianta se gabar de ter o estádio, que é o Morumbi. Não adianta você ter um estádio se você não consegue botar gente lá dentro, cara. E o pior é que o torcedor quer ir. Isso é o que é o pior. Quando o torcedor não quer... Mas não, o cara quer ir. Você tá ali na competição que o São Paulino mais gosta, aquele Libertadores. Do, o Danúbio. Então. Tudo bem que aquele dia lá foi um caos. A cidade de São Paulo, que caiu um mundo. Você ficou falando. Eu cheguei, ele sabe que hora? 9h57. Mas é só sair mais cedo e com calma. Eu saí mais cedo. Você saiu da rádio em cima da hora. Mentira, eu tô mas em 2015, velho, São Paulo não consegue vender ingresso. É ridículo, cara, é ridículo. Nossa senhora, São Paulo era um clube de vanguarda. Olha o que os caras transformaram em São Paulo. Tá louco. Eu posso fazer uma pergunta rápido? Desculpa, é que às vezes eu não fico longe. Boa noite, Domênico. Se quiser, eu te ajudo esse negócio aí de 24 horas, eu fico do seu lado. Te dando umas dicas de gargarejo, essas coisas. Gargarejo. Olha, meu sonho era fazer isso, não tenho capacidade. Agora, de você, eu não duvido não, viu? Parabéns mesmo. Uma coisa só, eu queria fazer uma pergunta, esse negócio de São Paulo, porque é muito o que o Benjamin falou, esse negócio de vanguarda, né? O São Paulo, tempos atrás, era... mais ou menos assim, esse negócio de vanguarda, né? Eu quando eu era mais novo, por exemplo, eu gostava de arte de vanguarda, é muito bonita, né? Eu gosto muito de quadros, coleciono quadros em casa, né? Eu gosto muito do tal do Romero Brito, não do Romero Brito eu gosto bastante, eu tenho lá umas coisas diferenciadas. A minha mulher gosta. A gente tinha um museu quando eu ficava lá no interior. Você tem um museu? Eu tinha uma fazenda em Araraquara lá, eu fiz um museu. Eu tinha umas cabeças de gato. São Paulo, você fazer não, vou fazer a pergunta. Eu tinha... Zé, você é de mim. Não, mas eu tinha uma fazenda em Araraquara. Depois que eu vim pra cá, pode pesquisar o Wikipédia aí. Você pode... O Wikipédia é um site muito legal, viu? Entra, fez. Toda vez que você fala do Wikipédia. Você pode ser um pouco mais útil. Não, vou perguntar. Pergunta pro Benji. Não, eu perguntar pro Benji. É mais ou menos isso que eu queria falar. Porque realmente é isso. É meio triste. Não perguntou. Vou perguntar. A pergunta é: o vestido era azul ou dourado? Que até agora eu não sei. Porra, mas tudo que tem isso a ver? Do vestido. Mas o que tem a ver? Eu tô nessa dúvida. E até agora eu não sei. Fala. José. Mas também tem que ser justo aqui, hein? Você é um desgraçado. Estamos criticando aqui a venda de ingresso de São Paulo. Mas tem que elogiar o que é pra elogiar. O quê? O Adriano. Hã? Quem vai o Adriano Luiz de Lima, que é um ouvinte nosso. Parabéns ao São Paulo por não permitir que o Mota consiga comprar o ingresso. Caramba! Aí aqui, os caras estão vibrando. Tem esse lado também. O Mota não tá gostando. Não. Mas é fácil resolver. Chegou no Morumbi. Ficou triste com você. Ô garotão, chegou no Morumbi. Mota tá sem ingresso. Tem que esperar aqui. Não, eu vou te contar o que aconteceu. Morumbi não. Lá vem, sempre o Mota, viu, Zé? Eu vou tomar café então. Calma, Mota. O Mota chega no Morumbi, tem ingresso. Ele quer te desestabilizar. Aí ele me liga, eu não atendo porque eu tô no ar. Aí ele vê que eu não vou conseguir arrumar o Cimidão dele, que é o ingresso dele, que é o Cimidão. Ah, é? É porque ele é patrocinado pelo site cimidão.com.br. Nisso, tá passando quem? O Presida. Presida. Presida passou. Ah. Aí o Motinho fala, Presida, olha, fiz de tudo, não consegui ingresso. Ah. Aí o Presida fala assim, bom, olha, Mota, eu vou te falar. O motorista acabou de sair, mas ele tá andando com o carro lá. Ele foi lá pro portão 17 pra estacionar. Vai lá no carro e pega um ingresso que eu vou te dar um ingresso. Aí eu... Tá rápido certo, assim? Certo. Esse é o Motinha correndo? É o Motinha correndo, aí o Motinha voltou. Aí ele volta. Aí o Motinha falou, ô Presida, obrigado, viu? Aí o Presida falou, ô Motinha, que isso, foi um prazer atender você. Aí o Presida, pô, Morumbi é frio, né? Às vezes não tem. Frio, às vezes lá é frio. Aí o Presida faz assim, sabe, daquelas mexidas, encolhe os ombros e tal, e fala assim, puxa vida, esqueci meu pullover. Pullover? É, pullover. Do meu carro. Aí o Mota fala o que pra ele? Deixa a Presida que eu vou correndo. Gostei. E nisso tudo, é nesse indo e vindo infinito, conseguiu ser adjunto. É verdade. Olha. Ele sabe que é verdade, tá vendo, moço? Olha lá. Olha ele. Ô, tá vendo o Mota? Idiota, não é isso, idiota, mano. Não. Quando não os caras brigam com ele no estádio por causa disso. Não, tudo isso que eu fiquei falando que ele vai buscar a sopinha do JJ, que ele dá banho no JJ. Torcedor é idiota, não sabe disso, Benji. Respeitar o JJ. Que você dá banho. Me agrida, não uma pessoa de idade. Ah, eu não tô agredindo vai. A idade. Eu tô agredindo você. Vai que ele acha que você tá agredindo. Não. O Presida tá no papel dele. Não. As agressões aqui são sempre dirigidas a você, Mota. Começou a chuva, o Presida falou: caramba, ele bate aqui. Puxa, esqueci meu guarda-chuva. Ai. Quem vai correndo buscar? Esse é o Estádio 97, do adjunto do Mota, do Nuguete, do Benjamin. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser, Benjamin. O Presida chegou pro Mota e Mota vai lá no stand da Esser, Mota. Opa, rapidinho. Ah, é vapt-vupt. É um baba-ovo, hein, Mota? Olha só, amigão. Você quer mais qualidade de vida? É, Motinha? Sim. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Você vai... Imagina, Motinha. Não me chama pra participar do merchan. Motinha, você imagina você morando perto do Domênico? Oh! Ah, seria legal, moto é gente boa, pô. Vamos legal, ver, né? Entendi isso, a sua... Não, o Domênico é gente boa, pô. Lógico, a gente toma café junto na padaria. O Domênico e o Mota morando junto? Ó, Mota acordou... Chegou no Dodô? Opa! Ai, que gostoso, menino! Olha o Guinaldinho, você tá com ciúme? Esse programa tá o tesão hoje, menino. Parabéns! Olha, o Le Village é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha só, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo S, uma empresa mais do que reconhecida pela qualidade. E olha, não perca tempo e vá conhecer o Le Village na Casa Verde. Desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, uma área de lazer super bacana com piscina adulta, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, 295. Essa rua, Dodozinho? Sim. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br. / Le Village, o Village com dois L's, hein? Você pode ligar também, quer o telefone, Dodô? Por favor, né? 3951-3888. Repita. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias, Domênico Gato. Com certeza. Vivendo Le Village também vai ser. É isso aí, Esser. Um abração pro Rafa, Paula Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Chuck. Legal, vamos então agora aos ouvintes da sequência sem parar aqui no Estádio 97. Esse é o momento sem parar no estádio, três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, Dodô. Verdade. Alô. Consegui, baralho. Aê, rapaz. Louco. Quem fala? Jailton. Jailton. Jailton no quê? Jailton dos Santos Alves Outubro Salemar de Almeida Garcia de Caraca! Não, você tá de brincadeira. Não, tá zoando. Você quer que eu leia o nome dele? Se quiser, eu ajudo. Não, como é que é o nome? Fala... É só Jailton dos Santos Alves. Ah, bom. Eu gostei desse vídeo, hein? Você gostou desse, Azedão? É, fala de novo o nome aí. É, Jailton dos Santos. Boa, Santos. Não, outro nome. Ah. O completo. O todo é Jailton dos Santos Alves Otúlio Salimata de Almeida Garcia de Freitas. Porra, mas de onde você tirou esse parece nome, do Sócrates, rapaz? Sócrates brasileiro, São Paulo de Souza Vieira Oliveira. É, parece aí, mesmo. Tá vendo? Quase o mesmo tamanho. É. Você prefere qual tamanho, Aguinaldinho? Nenhum tamanho não, o meu tá bom demais. Ah, eu também acho, pode vir aqui, Mineira. É médio? Mas essa batida do cara, irmão. Eu nem tô acreditando, tô falando com vocês, nem tô acreditando. Mas essa batida do cara. É médio? Vai, Aguinaldinho. Ô, velho, quantos anos você tem aí? Eu tenho 31. 3.1 RG, como é que faz hoje? Você viu o que o Bá fez? Não vi, o que, que ele fez? O Bá começou a escrever ali o nome dele, aí parou e falou, não é Jailton, já era. Ah, sensacional! É, sensacional! Boa, salvou a hora. Foi na gaveta. Aí, ouvinte que falou que salvou a hora. Foi na gaveta, como assim? E o bairro, qual bairro que você mora aí? Eu moro no Santa Teresa. Eu olhar. Como? Bairro Jardim Santa Teresa. Mas Jardim Santa Teresa, no Rio 450 de São Paulo. Lembra daquela música? Santa Teresa. Não, Santa Maria, ô seu louco. É, no Rio. Santa Teresa. Tem Santa Madalena também, aquela música. Mas tem Santa, o Jardim Maria Santa, Madalena. Aqui tem o Jardim Santa Teresa, que é, se é o que eu conheço, é Carapicuíba. Não sei se é esse. Tem vários. É, não, é em Burro das Artes. Nossa, é do lado. Você pega o cotovelo, virou ali. Lá onde teu primo tem loja. Loja não. Barraca, meu primo vendo o Crivis. Barraca só. Hoje já tá, virou uma loja, vai. O bicho tá milionário com isso aí. É milionário, não. Milionário! Meu primo Beno tá milionário. Tem 10 barraquinhas só e luar. De segunda a sexta, o cara fatura uma baita grana. Sábado e domingo, naquelas feiras lá, o bicho sai com bolos de maços de dinheiro. Então, como não tá? Tem carro forte pra buscar o dinheiro. Ah, tô te falando. É. Esse mercado artesanal é um mercado em pura expansão no Brasil. Mas Seu primo tá vendendo alguma coisa que não agora, seja artesanato. Meu primo agora... Ele tá levando a barraquinha só no ar, é verdade. Esse fim de semana na Praça Benedito Calixto. Uhum. Ele agora tá fazendo uns lustres. De... O artesanato é fachada pro negócio? Não, não. O Tobias é o secretário. É verdade, o meu primo Beno ele tá vendendo, viu? Motinho, é verdade, ele tá fazendo lustres. Hogwarts! Com aquelas coisinhas de latinha. Como é que chama aquela... Aquelas coisinhas de latinha? É, o selinho. Quando você abre o... Coisinha, ruela. Selinho. A ruelinha. Da latinha, você abre a latinha aqui. Aquele... Selinho. Aquele ferrinho ali, aquela redondinha. Sei lá o nome daquilo. O cara viu isso aí em Paris. O cara viu isso em Paris. Acende a fogueira aí, mano. Acende a fogueira. E o Jailton, que time você torce, Jailton? Tricolor Sombra. Opa, hoje os tricolores ligando. E eu tava falando da notícia do Barcelona. Uma informação, São Paulo não joga hoje, né? Eu tenho essa informação forte. Você sabia disso agora? Ah, tem informação, pode conferir. E a história do Barcelona aí que tá de olho no Bosquilha, viu, Souza? Diz que o São Paulo, por isso, até renovou o contrato do Bosquilha. Ah, não sei. É? É. Tá certo. Ô, Jailton, e o Bosquilha? É. Merecia mais oportunidades no time ou não? Então, eu acho que deveria receber mais uma oportunidade ali. Que é um cara jovem, né? Eu acho que corre bem, toca bem a bola quando entra, joga bem também. Precisa de oportunidade, né, o Sombra, pra tá jogando, né? Ah, mas agora chegou o Centurion, né, cara? Que tem o Centurion em breve, aí se ele conseguir desenvolver o bom futebol que ele tinha no Racing, deve ocupar a titularidade em breve, você não acha, não? Então, eu vi pouco falar desse Centurion aí, mas o pessoal fala que ele corre pra caramba. Eu assisti um jogo no domingo lá. Não, no domingo foi triste. No domingo ninguém correu. No domingo foi horroroso. Não, Michel Bastos, vai. Michel Bastos e... Não é ninguém também. Mas mesmo assim, o São Paulo teve quantos por cento, você estava falando para mim? 76%, 74%, 76% de posse de bola. Sim, Eu acho que aquele jogo do domingo foi um dos piores que eu vi na minha vida do São Paulo, cara. O negócio foi feio, hein? Então, você vê como isso é relativo, né? Teve 76% de quase o jogo inteiro de posse de bola, deu 9 chutes ao gol e tomou 8 chutes. Quer dizer, e tomou, é verdade. Isso é legal quando você ganha. Né? Quando você empata ou perde, porra, teve mal, não significa porra nenhuma. Não é nada, né? Ô, Jailton. Opa! E aí, me diz uma coisa. Você acha que agora o São Paulo. Não vamos nem levar em conta o jogo contra o Rio Claro. Mas você acha que o São Paulo está em ascensão? Ou você ainda tem muitas dúvidas? Então, em relação ao ano passado, Sombra, eu acho que o São Paulo está um pouquinho melhor, entendeu? Eu tô mais esperançoso nesse ano do que no ano passado, cara. Certo. Porque assim, chegada do Centurion, né? O menino lá que joga no meio também tá jogando pra caramba lá, o... Michel Bastos? Michel Bastos, entendeu? Ele tá jogando bem, então tá com uma confiança. Agora precisa mais o Ganso, né, o Sombra. Tá entrando no jogo mais, buscando mais e aparecendo, né? Se um cara pegar e marcar uma marcação individual em cima dele, já era, ele não consegue jogar, né? Aí complica pro São Paulo, entendeu? Há quem diga que o São Paulo já começou a conversar com o Bastos pra renovar contrato, né? Quando o Bastos tem 31 anos, acho que ele deve estar pedindo uma renovação aí de uns 3 anos, né? Deve estar. É o contrato maior, né? Ah, deve. Com certeza, porque esse contrato que ele fez agora foi de 1 ano e meio, não era? Não, 1 ano e meio. Ele não veio agora no começo do ano. Não, porque ele veio no meio do ano passado. Mas não era empréstimo antes disso? Não, não tem nada a ver de empréstimo. Era 1 ano e meio. Fecha 1 ano e meio no fim do ano. Acho que ele deve estar querendo pelo menos agora fechar uns 3 anos, não é não? Agora, o Bastos hoje é o melhor de São Paulo, eu estou enganado? Então, na minha opinião, fora o mito, ele é o melhor. Ah, não, o Rogério nem conto. O Rogério tá lá no gol, nem conto. Né? Que nem você contar o Pelé no Santos, nem conta. Então, você aí fala eu... dos outros. Então, na zaga também, eu tô botando confiança também na chegada desse Dória aí, com o Rafael Tolói. Eu acho que os dois se entrosando, os dois são jovens, né? Eu acho que tem vigor físico. Então, acho que eles vão dar trabalho ali na zaga ali, pessoal, os atacantes, hein? Tomara que dê bastante trabalho. Tomara que eles reeditem uma dupla assim, tipo Oscar e Dario Pereira. Passa, é tipo, tem que ter entrosamento, né, Sombra? Se os caras jogarem direto, assim, tipo, entrosamento, sempre todos os jogos, aí acaba ganhando afinidade, um sabe onde o outro tá, entendeu? Um sabe a cobertura que o outro vai fazer, junto com o Souza lá e o Denilson também. Acho que se jogarem juntos todos, né? Pô, Jair, agora deu maior tristeza, cara. Eu lembrei de Oscar e Dario Pereira, bicho. É, só que o Dario Pereira, ele ouve o programa e agora quando você falou isso, ele até se ajeitou na cadeira. Agora deu uma tristeza danada. Que joga hoje, hein, se colocar. Nossa, que dupla de zaga sensacional, né? Aliás, o São Paulo daquela época, aqueles times lá, o Oscar e Dario Pereira, tinha Renato, Serginho, Zé Sérgio. Meu Deus do céu. Você pegou essa época aí, Jair? Não, só vi por VT mesmo, os gols assim, pela história mesmo, né? Mas não peguei essa época, não. Mas ainda acho que o Roberto Dias jogou mais. É que você viu o Roberto, né, velho? Jogou muito. Eu não vi, né, cara? Roberto Dias jogou muito. E o Breno? E o Breno? O Breno tá treinando, tá indo bem, Fez gol no treino, cara. Fez gol no treino, ele? Fez gol no treino, pô. Incendiou o treino hoje. Ele nunca mais vai conseguir tirar, né, mano? Não tem jeito. Essa foi boa, gente. Ele nunca vai apagar o passado dele. Eu tô falando no sentido legal da coisa, né? Claro. Deve ter sido uma festa, o pessoal deve ter, pô, comemorado. Tá certo, Jailton. Então, olha, eu sei que ainda tá distante, mas palpite pra domingo. São Paulo e Corinthians no São Paulo. 2-0, tá bom. O cara mandou. Quem que falou aí? O outro que tá batendo martelo aí, ô tonto. Quem que é o maldito que trabalha aí com você que tá aí do... Aqui é uma tapeçaria aqui, né? Novo design, minha tapeçaria. Puxa o tapete desse lazarento aí. Então, ele é corintiano. Tapeçaria? Todo, meu. Chita! A camiseta do Corinthians dele tá estirada aqui na minha frente. Tô quase queimando aqui ela. Sem violência, sem violência. Vai no Breno Style, vai. Eu tô escutando o barulho do cara batendo o martelo. Falei, que será? Ele tá trabalhando aqui, eu tô tentando ligar aqui. Ele falou, vamos trabalhar. Eu falei, não, tem que falar com o cara, meu. Mas vocês fazem tapete, é isso? Não, não, é tapeçaria de estofado mesmo. Faz estofado sob medida, capa, essas coisas. Por que vocês cobram tão caro, hein, meu? Não, é porque a mão de obra. É porque é o seguinte, mão de obra é você. Manda mais no sofá é espuma, o tecido e a estrutura do sofá. Então, as matérias-primas são caras mesmo, entendeu? Então acaba, se a gente cobrar um preço barato, a gente não ganha nada no preço. Mas fica mais caro que um sofá novo, mano. Então, se a sua estrutura, moto, for boa, compensa, entendeu? Para de usar. Porque eu tenho um sofá bom lá, meu, tô querendo trocar. Falou o preço, tá meu. Tá todo manchado. Pelo amor de Deus. Sacanagem. E para de usar. É mais caro que... É verdade. É verdade, é mais caro. Para de usar essa porra dessa madeira compensada aí que vocês sentam 4 pessoas no sofá, o sofá desaba, porra. Porra, olha, meu sofá lá, bicho? Eu costumo ficar sentado mais num lado. Num canto, afunda. Cara, é igual, cacete. Afunda, é igual o Sheldon. O Sheldon só senta naquele canto. Claro, eu sou praticamente um Sheldon. Porque é caro pra caramba e os caras ficam usando essa porra dessas madeiras. Ah, não, aí papelão, eu gosto do discurso, Verge. Você vai fazer orçamento, aí o cara fala assim: não, porque a espuma que eu uso é uma espuma especial e ela não vai ceder com o tempo. É, mas você não vê a madeira, né? Não, e da madeira o cara não fala porra. Não, a madeira, o sofá tá bom, a estrutura tá boa, gente. O problema é o pano. Aí não, porque esse pano. ele é anti sei lá o quê, e ele é sei lá o quê, e vai aumentando. É anti. Aí ele fala um sofá, R$4.000, você fala, pô, tá louco. Teve um cara uns anos atrás, não muitos anos atrás, que foi arrumar um tá banheiro ajudando, da minha casa, viu? Foi arrumar o banheiro da minha casa, moto. Precisa trocar encanamento, papapá, trocou tudo. Aí agora, no final do ano, explodiu tudo na minha casa. O cara que foi lá o outro mexer, falou, porra, pai, quantos anos vocês não mexem aí, né? Não. Mas recentemente é que deu um problema, tá achando. O cara enganou o Benjamin. Ah, meteu tudo velho, cara. E você achou ele? Achou? Como é que essa cara de esperto, né, meu? É melhor. Como é que você vai saber? Você vai ficar lá vendo? Tem que botar pra ver, velho. Benjamin cuidando de casa. Não, não sou eu. É que nem. Não, eu não cuido. É que nem mulher numa mecânica. Não, mas eu não cuido. É que nem mulher na mecânica. Não, mas eu não cuido. E a sorte do cara. Você só paga. A sorte do cara é que eu não achei o cara. Bom. Ô, Jair, deixa ele ir com o Bahia, eu vou fazer um orçamento com você. Achar, porque eu ia pegar os canos e eu ia guardar. Vai ter que dar tchau agora que tá travado. Ele vai dar orçamento. Orçamento do quê? Ele vai dar o telefone pra mim fazer um orçamento. Ah, então fica na linha que você vai falar com o Bar. Quero ver se ele é bom mesmo. Oi, diga. Opa, antes de ligar aí, eu queria falar com o RG aí sobre o meu nome. Quando ligar outro Jailton aí. Quando ligar outro Jailton, tipo, ele pode falar assim, por exemplo, a história do meu nome. O meu nome é Jailton, mas na verdade era pra ser Hilton, entendeu? Sei. Aí, como eu nasci de 8 meses, meu pai me viu lá na incubadora e falou assim, Jailton. Foi no primeiro bloco, a melhor de hoje. Muito boa, gostei. Foi boa. Você é o segundo a ligar. Você é o terceiro a ligar. É. Já ligou vários Jailton aqui, Otton. Valeu, Jailton, um abraço. Pode mandar um abraço aí? Rapidinho. Pro meu amigo Josias Corintiano, que trabalha comigo aqui. Cala a boca aí, Penosa. O também corintiano, amigo meu. E o David e toda a nação São Paulina que tá escutando. É nóis, Tricolor. Valeu, cara. Vocês são fenomenais. Obrigado. Ô, galinhada, fica quieto aí, ó. Obrigado pela audiência, Penosa. Tchau. Isso. Tá louco, o cara mal acompanhado lá, meu Deus do céu. Tenho medo, vai que ele vai ser assassinado. Estádio 97, é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência, com sem parar o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, Dodô. Vamos lá. Alô. Um abraço pro Morgado aí, ó. Quem? Morgado. Alô, grande Morgado. Tá ouvindo nós aí. Que Morgado? Tá sempre na escuta o Morgado. Ele tá magrinho, aquele Rogério. Que te enfiou o Rogério? Rogério Morgado. Ô, Rogério Morgado, saudade do seu corpo. Então, a primeira vez que eu fiz stand-up foi no grupo dele. Ah, é? E ele me humilhou. Ainda falei ontem, né? Ele te humilhou. Ele me chamou no palco e falou, riam, nem for pro dó. Mas deu certo, deram um pouquinho de risada. Alô. Pro dó. Alô. Um sucesso. Oh. Opa, e ele também. Sou eu que consegui? Conseguiu. Sou eu que consegui quem? Que beleza. Quem é você? Que beleza. Sandro. Sandro do que, Sandro? Sandro de Amorim. De Amorim. Quantos anos você tem, Sandro? Eu tenho 30. 3.0, RG. Ah, hoje? O que acontece hoje? Lá pra 1h, 1h30 da manhã, só se for de morango. Como assim, RG? O Sandro de morango, sabe? Ah, sensacional. Olha, sim. Salvou a hora, RG. Mas o Sombra fica falando, faz. Não, mas é bom. Parceiro, corta ele do programa. Esse Carlos Alberto é muito bom. Obrigado, é uma homenagem, né, mais idiota. Tá certo, e o bairro? Qual é o bairro? Bairro é Vila Maria. Vila Maria. Ah, é nóis. Eu morei na rua Togo. Vamos fazer uma promoção. Eu moro ali perto da Guilherme Corte. Pô, fazer uma promoção. Vila Maria Baixa, você da hora. Você mora na Baixa. O mano mora na Alta. Sombra. Mande uma foto do mano na Vila Maria. Ah, não tem. Acho, mano. Onde está o mano? Não tem. Tipo o Wally. Não tem. Só naquele mano na rua. Será que acha? Alguém vai achar. Só daquele tempo que ele era frango, lembra? Aquela foto que ele era frango. Não tem jeito. É só ficar ali na ponte, meu. Uma hora ele passa. Não passa. Sempre ali na quebrada, rapaz. Não passa, não passa. Você anda pela rua, mano? Opa. Você vai até a padaria, por exemplo? É do povo, gente. É do povo. Na padaria não, Motinha, mas se eu tivesse que ir, iria. É que pela comodidade você acaba às vezes passando ali de carro, você para, pega o pão e aí vai pra casa, mas adoro padarias. Você conhece o jornaleiro? Adoro, padaria legal. Conheço, opa. Os caras do caminhão, os transportadores. Eu sou o cara mais pop da Vila Maria, ô Motinha. Ah, tem padaria boa lá na Vila Maria. Você passou, você acha que você hoje é mais popular que o Vadim Mutran? Ah, com certeza. A Vila Maria, muito... mano, é. O que não é muito mérito, né, mas... A Vila Maria, mano, é. RG. Eu sou mais humano. Ô, amigão, lógico, hein, que time você torce? Sou pop. Sobe os aí, mano. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, mano. É nóis, mano. Vai, Corinthians. Ô, amigão. Vai empatar, Corinthians. Daqui a pouco tem Corinthians e São Lourenço lá. O Corinthians ele tem alguns desfalques aí. O Corinthians ele não vai ter o zagueiro Felipe, que tá com dor de ouvido. O Fábio Santos, que passou por uma cirurgia. No ataque não vai jogar o Sheik, que ficou aqui em São Paulo se tratando ali, foi punido pelo atraso. Que é o Fábio Santos, o Sheik, quem mais? O Felipe e o Guerreiro. Mas o Felipe não é desfalque, né? Não, mas o Felipe tem jogado bem, viu, Sombra? O Felipe tem jogado bem. A zaga tá bem com o Felipe, eu acho. Ele não tem comprometido, não, cara. Tanto que o Edu Dracena não entrou, né, mano? O Edu Dracena, ele, a tendência, Mota, é o Edu Dracena ser titular daqui a um tempo. Mas hoje ainda o titular do Tite é o Felipe. O Tite tá bancando o Felipe. Sem querer ficar gerando crise. Ah, não, imagina. Você acha que ele deve estar meio bravo de ser contratado e ficar sendo o banco do Felipe? Né? Não, nem um pouco. É chato, né? Chato isso. Ô, amigão. Diga. Mas com relação a esses desfalques aí, você acha que é preocupante? O Coringão vai passar um sufoco hoje na Argentina ou o Corinthians vai atropelar? Eu acho que sufoco não, mas eu entendo que os dois principais desfalques pra mim são o Fábio Santos, que vem atuando muito bem na lateral esquerda, e o Sheik, que voltou muito bem para o Corinthians na sua segunda passagem. No ataque, claro, o Guerreiro é um excelente atacante, centroavante, mas a gente está conseguindo, o time está conseguindo se adaptar e jogar sem ele, né? O Danilo está fazendo ali às vezes, mas eu acho que não vai sentir tanto no ataque. Agora, o apoio pela esquerda, tanto a defesa, a parte defensiva do Fábio Santos e o auxílio do Sheik vai pesar bastante. E na zaga, o Dracena, acho que ele vai representar, assim, fazer o feio. Não é o meu zagueiro predileto, tá longe de ser, mas acho que ele vai, ele, pela experiência, por já ter jogado Libertadores, ele vai fazer um bom papel, feijão com arroz. Né? Boa! Mas, ó, amigão, e analisando agora o grupo, tem Corinthians, tem São Paulo, tem o Danúbio e tem o São Lourenço. Quem você acha que passa desse grupo do Coringão? Corinthians, eu acredito que passe, ele vem se mantendo um time estável, né? A mesma pegada, tá bacana de ver. E aí gera para mim uma dúvida entre o São Paulo e o São Lourenço, né? Se o São Paulo não conseguir se organizar, nesse próximo conseguir mais uma vitória, mais duas vitórias, para mim passa o São Lourenço. O que tá acontecendo com os brasileiros, hein, cara? Porque você vê, ó, o Atlético e o Cruzeiro não ganharam uma na Libertadores. Os dois não conseguiram marcar um gol na competição até agora. O Inter, tudo bem, perdeu jogando na altitude lá contra o Strongest, mas não é um time que também dá pra cravar. Joga 100%. Hoje também, né? E algumas semanas atrás a gente falava, essa Libertadores é tipo um brasileiro. É. Né? Não é possível, então, mas os melhores brasileiros. Né? O que acontece com esses times brasileiros, amigão? Eu acho que, por exemplo, no caso do Cruzeiro, ele pode estar passando aquilo que o Corinthians passou também, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores, então alguns jogadores do elenco acabam se afundando. Gente, o Cruzeiro desmontou. Não, o Cruzeiro sim, mas, por exemplo, o Atlético, tudo bem, perdeu o Tardelli, mas trouxe o Prato, o Lucas Prato, mas até agora não jogou, concordo. Gente, Sombra, não dá pro Atlético justificar uma campanha na Libertadores pela ausência do Tardelli. O Cruzeiro, tudo bem, o Cruzeiro perdeu 6, 7 jogadores. O Atlético, ele foi campeão da Libertadores há um ano e meio atrás. Não foi na última, foi na penúltima. Não, mas o time do Atlético, ele manteve a base, Sombra. Mas ele não tem... Não, peraí. Ele foi campeão, tinha o Bernard, não tem mais o Bernard. Ele perdeu o Diego Tardelli. E o Ronaldo Gaúcho. E o Ronaldo Gaúcho, então. Faz diferença. Mas tem lá Leandro Donizete, tem Josué, tem o Guilherme, tem o Luan, tem o Jô, tem o André. Tem o Vitor, tem o Leonardo Silva, tem o Hever. Não, o Hever foi pro Inter. O Hever não, o Marcos Rocha. Ah, mano, tá todo mundo ali, Sombra. Eu acho que o Tardelli era muito importante. O Tardelli, o Ronaldo e o Bernard faziam diferença naquele time. Tava ajustadinho, nem sempre quando você troca a coisa anda, mano. Ah, mas não dá pra fazer essa péssima campanha que o Atlético tá fazendo, não. O Atlético perdeu em casa pro Atlas, o Atlas. Ô, mano. Fala, amigão. E o Atlas fica num sobe e desce incrível, né? O Atlas? Ah, e gira, gira, gira. O Atlas elevador. Não é possível, velho. Meu Deus. Ô Sandro. Oba. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela participação. Mas ele queria complementar. Fala aí, Sandro. Só complementando rapidamente, eu acho que no Brasil, as equipes vão ter muita dificuldade em dar continuidade em dar você tem razão, é isso aí. É isso aí, mas num futuro próximo, talvez, quem sabe. Por enquanto, acho difícil. Um grande abraço, Sandro. Valeu, velho. Valeu, cara. Outro? Pode sim. quero mandar um abraço pro Rubão, corintiano, que deve estar indo lá, deve estar indo se juntar com a rapaziada pra assistir o jogo. O Pratão também presente também. Tá um monte de almoço na nossa festa, viu, Dodô? Respeito ouvinte, eu quero mandar um abraço pro Rubão aí, falar que ele manda muito bem na imitação, que é tão gato dele. Pô, obrigado, velho. Valeu, cara. Tá vendo? É. Vai, bate não, nele velho. Agora a cara do RG. Não, faz mais alto, como é que Deus é? É justo. Faz uma vez, RG. Faz uma vez. Parece aí. Um pato. Parece um gato no cio, velho. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela audiência. Cara. Esse é o estádio. Cara, valeu, cara. Da Energia 97. Nossa, eu vi o presidente ali. Tá chamando você, Mota. Vamos a mais um ouvinte, a sequência sem parar no estádio 97. São três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Ô, mano, pra onde você mandou o Pepa? Não alô? Sei, cadê o português? Alô? Alô? Capivara. Alô? Alô? Alô? De novo? Tá, alô. Pô, todo dia com a capivara. Alô? Todo dia com a capivara. Ô. Alô? Alô? Quem fala? Geraldo, boa noite, amigão. Geraldo. Balança. Alô? Geraldo. Alô? Alô? Geraldo, o que é Geraldo? Alô? Geraldo alô? Rodrigues. Alô? Só isso? Alô? Alô? Só isso, tá bom, né? Cala a boca, pô. Alô? Alô? Alô? Alô? Cala a boca, alô? Vocês aí. Eu tô falando do cara aí. Depois de fazer 24 horas dando bronca na galera, legal. Oh. E não perguntei se é legal também? Ah. Alô? Ô, Sombra. Alô? A Sombra com caçamba. Alô? Vai pro inferno. É, não chama a mamãe, não. Geraldo. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Vocês alô? Vão pro alô? Inferno, vocês dois. Alô? Sobrevivendo no inferno. Alô? Alô? Fala com ele aí, ô trouxa. Alô? Alô? Ô, oh, Geraldo, me desculpe aí por eles, viu? É ele menino, que tá fazendo, Domênico. Cala a boca, porra! É o ouvinte. Quantos anos você tem? Alô? 4.2. Alô? RG? Alô? É... 4.2, RG. Faz tempo que o mano não leva, né, velho? Como assim, não leva o quê, RG? O mano é o campeão. Como assim? Campeão de quê? Alô? Leva Geraldo. Sensacional! Vai todo mundo junto, velho. Sensacional! Mas eu que apanho, eu que tô perto. Não, mas vai, a gente vai dar apoio pra você. Aí, ó, tá vendo? Faz aí. Não, não, parei. Mas não, não vou fazer. Eu não vou fazer. Vamos conversar com o ouvinte aí, palmeirense. Pô. Alô? Não, vai lá, vai lá, vai lá. O mano não leva mais carteirada, RG. Hã? O mano não leva mais Geraldo de ninguém. Agora o mano só na carteirada. Imagina, mano. De vez em quando ele leva. Cê, é que você não conhece a moto dele, velho. É verdade. De vez em quando tem um pangão aqui, que me encheu o saco. Você não conhece. Ele tem uma moto de bandido. É, velho. É a moto do Tobias. Mó cabrita, mano. E que time você torce, Geraldo? São Paulo. Pô, mas tem nada mais legal, Sombrar. Alô? Tem nada mais legal do que você ser abordado pela polícia. O cara fala, hoje eu ganho o bicho aqui. Vou prender esse idiota. Aí o cara vai lá, averigua, o cara olha chassi, o cara olha tudo, aí fica com aquela cara de pano molhado. Fala aí, boa noite, obrigado. Você mete uma imprensa nele, mano? Você tem o crachá da imprensa, mano? Eu não, mano. Não ando com essas coisas, não. Um beijo, na maioria das vezes os caras falam boa viagem com uma raiva, né, mano? É, os caras tipo falam, vou atrasar lá desse maluco. Mas deixa eu falar um negócio. Aí o cara fica com cara de pano molhado, velho. Mas deixa eu falar um negócio, você não tá na cara de ninguém quem é bandido e quem não é. Exatamente, hoje. O polícia tem que abordar, sim. Claro, não pode... Tem que abordando com educação, gente. Não tá escrito na cara de ninguém. Que esse é o grande problema, abordar com educação. Não, não é verdade. 90% não aborda, é que você não tá no enquadro. Aliás, se você for analisar, hoje a bandidagem tá muito bem vestida, viu? Terno e gravata. Bastante. Sempre teve, né? Terno e gravata. Por isso que eu tô falando, aliás, sempre teve, né? E, faltarão advogados na praça. É. E faltarão cadeias. Não, e tem aqueles que são... Bom, advogado de nome daqueles que os negros querem contratar, vai faltar. Ah, esse não vai ter, não. Esse não vai ter. Ô, Geraldo! Geraldo! Geraldo! E o nosso tricolor? Tá em ascensão, falta muito. De 0 a 10, nota do tricolor por enquanto. De 0 a 10, pelo que eu vi esse ano, nota 5. Sim. Na minha opinião. Nota 5. Eu não vou nem considerar o jogo contra o Corinthians, porque aquilo lá, você apaga. Nossa, aquele foi medíocre. O Corinthians tá embaçado, né, velho? Corinthians é o time a ser batido nesse ano, hein? Mano, o jogo contra o Danúbio, eu também apago. Eu esqueço que aquilo ali é aquela vitória enganosa, né? Porque esse Danúbio aí, pelo jeito, vai ser o divisor de águas do grupo, né? Agora, vou te falar uma coisa. O Corinthians é verdade, é um bom time, não se discute, é candidato... Eu concordo, talvez aí o time mais ajeitado que esteja praticando futebol entre os brasileiros. Exato. Mas o São Paulo ele fez um favor de ajudar. Porque o São Paulo ele foi, ele foi um zero. Foi um péssimo time. Foi ridículo naquela partida. Sombra, então. Mas é isso que eu não entendo. Como que um jogador que veste a camisa de um São Paulo se sujeita a fazer uma coisa daquela? Porque aquilo foi absurdo. Deu pra entender, né? É assim, olha... Parece que tava jogando contra ninguém, né? Não valia nada, não era um jogo comum. Não há hoje jogador no Brasil que me irrite mais do que Paulo Henrique Ganso. Nossa, você é do time dos baques, hein? Olha, eu já liguei outras vezes aí. Há muito tempo eu deixei de ir em jogos do São Paulo por causa do Ganso e do Pato. O Pato, ele vem jogando aí algumas partidinhas, mas o Ganso, Sombra, pro futebol de hoje, o futebol que todo mundo fala que é legal, que é bem jogado, todo mundo fala da Inglaterra. O Ganso hoje, ele não tem espaço para ser jogador de futebol, de time grande. Ele é irritante. Ele vai para um lado do campo, fica dando aqueles dribles curtos, entendeu? E toca para trás. Ele não é objetivo, ele é irritante. Só que o Ganso, ele é meio que Valdívia do Palmeiras, né? Tem uma parte da torcida do São Paulo que ama esse cara. Mas, para mim, assim, Ganso, Pato, é tudo jogador que tanto faz. Ganhou, perdeu, tá bom. Eu não fico nem no time dos que odeiam, nem dos que amam. Eu acho o seguinte, às vezes ele faz boas partidas, e às vezes é como você diz, some, vai ali pro canto. Exatamente, então. E hoje o futebol, infelizmente, o futebol não permite mais que não você dá, tenha. Não dá. Hoje não dá mais. Aliás, o São Paulo, ele não tem só um jogador nesse perfil. Tem mais. Tem mais. E eu acho que, às vezes, uma crítica que eu fiz há uns tempos atrás, que o Muricy não pode ser refém de nome. Não pode. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. É porque... E assim, Sombra, o Muricy, na minha opinião, ele também tem, assim, uma parcela muito grande de culpa, porque o São Paulo, se você verificar desde o ano passado, ele vem jogando, assim, uma partida legal e 10 partidas ruins e tal. E o time de São Paulo, ele é muito estranho. Ele às vezes dá a impressão que o time de São Paulo, ele tá jogando na praia, 5 horas da tarde, depois que todo mundo tomou uma caipirinha e tal. Ah, vamos fazer uma bola? Casado solteiro. Não, dá a impressão que tem uma parede, né? Uma parede invisível ali na frente da grande área adversária. O Reinaldo, é assim, não entra na minha cabeça como que um lateral, ele chega na altura do banco de reserva e cruza pra área. Lateral tem que ir na linha de fundo. E assim, o Muricy, será que ele fala com o Reinaldo? Explica? Às vezes falta qualidade no cara, tá certo? Às vezes fala, jogador, mas às vezes não... Mas e o Carlinho sumiu, mano? Não, e o jogador também, ele não quer se aprimorar, o Reinaldo. Ele é lateral, ele tem que se aprimorar, ele tem que ir na linha de fundo, ele tem que cruzar. Agora sim, ele recebe a bola na altura do banco de reserva do gramado e cruza, ele vai consagrar zagueiro, porque o zagueiro tá de frente pra bola. Então, assim, é irritante. Ele tem as pernas igual o Rivaldo, o futebol é igual o Douglas. O Ganso, o que eu penso que o torcedor do São Paulo mais se irrita com o Ganso é que no jogo que precisa, ele não bota a bola embaixo do braço. Exatamente. Né? E assim, sabe o que mais me irrita? Antigamente, há uns anos atrás, quando você vê a escalação de certos times, por exemplo, na época do Marcelinho Carioca no Corinthians, vou dar um exemplo. A torcida do Corinthians via a escalação, opa, beleza, tem Marcelinho hoje, legal. Na época do Palmeiras, Djalminha, nossa, Djalminha, campo maravilhoso. Agora, a torcida do São Paulo não pode ficar alegre quando vê o Ganso escalado, porque hoje é a mesma coisa. Se o Ganso jogar ou não jogar, na minha opinião, é a mesma coisa. Ele não decide nada. Você sabe um jogador que tem esse perfil e que atuou recentemente, recente não, já faz alguns anos, pelo São Paulo, mas que você fala assim, puta, o cara tá lá, ele é complicado. O Amoroso. O Amoroso, sim. O Amoroso era embaçado. O Amoroso era um cara embaçado. Agora, hoje você vê a escalação do São Paulo. Aí, quando não tá o Rogério Ceni, a torcida, putz, não tem Rogério. Tá certo, é um mito, mas assim, você só tem o Rogério, entendeu? Mas os eu vou outros te falar jogadores uma coisa. Dele, Luiz Fabiano, olha, infelizmente, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano também. Ele não pode ser um jogador cone igual ele é. Jogador hoje, atacante, tem que se movimentar, tem que abrir pelas pontas e tal, tem que se movimentar. Se ele ficar parado, zagueiro tira a bola dele facilmente. Por exemplo, vê o Guerreiro jogando pelo Corinthians. Se movimenta, direita, esquerda. Sabe quem que era mais efetivo tal, que o Ganso? Entendeu? O Júnior, lembra do Júnior que jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo na meia? Sim. Ele era mais efetivo que o Ganso. Mas muito mais... bom jogador. Não, não, mas o Júnior jogou muito. Ô, Geraldo, infelizmente, ele chegou aí no finalzinho do programa, cara. Temos que encerrar a sua participação. Mas legal, bacana. É isso aí. Você tem opinião? Tem opinião não, boa, então, formada, mas assim, aí? É, eu discuto com muitos São Paulinos porque é, tem torcedor do São Paulo que fala, mas o Ganso, quando quer, joga. É igual o Benjamin fala, isso também me irrita. Ah, quando o cara quer, joga. Não, ele tem que jogar tem que toda querer partida. Mais, né? É, porque ele tem status. Tem que jogar traque, todos os jogos, né? Não tem espaço. Tá certo. Mas vamos ver mas se ele vai é um melhorar. Bom jogador, assim. Mas calma, que tem o Wesley ainda, você vai ver. Exatamente, mas assim, bem. É, não, eu não o tenho Wesley nome. Que veio pro São Paulo não é o Wesley que tá no Palmeiras. Não, é outro Wesley. Ah, esse, é. Não é o mesmo. E... Não sabe, é verdade. É outro. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tô morrendo de medo na Libertadores, porque eu acho que o São Paulo, com esse futebol, não passa do grupo. Nossa, não, você é muito zica, não, mano. Nossa. Eu acho que não passa. Ó. O San Lorenzo, tá todo mundo, ah, o San Lorenzo... Ah, cuidado, para, vai bater na cara. Mas cuidado, hoje, por exemplo, hoje vai o Corinthians pra... vai lá mostrar como é que faz, aí vocês repetem na semana que vem. Geraldo, um abraço, oi. Geraldo. Valeu. Outro pra vocês e chupa, mano. Vá pro inferno. Aprende hoje lá. Essa foi a sequência sem parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. É isso mesmo, três ouvintes na sequência no oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar que é essa big ajuda do dia a dia. Que ajuda a economizar tempo, que ajuda a facilitar os pagamentos. O Sem Parar vem com uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. O Benjamin, com cara antipático, não fala com ninguém, é prato cheio. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? Fácil, baixa o aplicativo Sem Parar. E veja onde fica o posto mais próximo. Sem parar, com você em todo lugar. O estádio que tem oferecimento de Engove vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. E talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, não é? Mas não tem problema, porque a partir de agora... A Câmara vai ficar pertinho de você. Vem aí, a Câmara no seu bairro. A Câmara no seu bairro vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que você possa ouvir as principais necessidades da sua região. Gente, é importante que você participe dessa iniciativa da Câmara. No dia da eleição, você não foi lá e votou no seu candidato? Agora está na hora de você dar a sua opinião, de bater e propor soluções para as melhorias do seu bairro. Então, participe. A primeira vai acontecer neste sábado, dia 7, às 9h30 da manhã, no Céu Campo Limpo, na Avenida Carlos Lacerda, 678 Pirajussara. Para conhecer as datas das sessões, acesse www.câmara.sp.gov.br. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você. Estamos encerrando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97, velho? Quem? Arthur Coleto. Arthur Coleto ganhou a camiseta do estádio produzida pela Fit Camisetas. O telefone é 2985-8840. O site é fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Estádio volta amanhã no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra num clima.